Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! É só nessa sexta! Ah, eu fico com inveja desse pessoal que dança com Kinect. Mas é inveja boa. Garou Sword de Granel, R$19,90. E esse Mario? Vai ficar nesse lenga-lenga com a princesa até quando? Cogumelo, florzinha, o tanuki, quilo, R$195. O bolo pode ser uma mentira, mas o setor de hortifruti está uma beleza. Seleções variadas de poções, éteres e elixir a partir de R$8,99. Pra você que tá se preparando para esse final de semana fazer aqui, aquele churrascão, você sabe que eu sou gordinho, né? Mas você é mais. Você tá aqui, ó, aproveitando essa promoção maravilhosa do pão de alho. Olha, mas é só com a etiqueta amarela, hein? Vem pra cá. Baixo frente soco, eu gosto de jogos. Eu gosto de jogos. Sua 90ª edição! Noventinha, porra! Noventinha, caralho! Tá doente aí, hein? E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para completar a tradição, né? Quem é feio e não sabe as regras, não sabe que hoje é dia de Reviews! Famoso, o que temos jogado. Mestre Splinter, o que que acontece depois do Disco Ninja? Cara, a gente fica sem ideia pra tema e aproveita o embalo Disco Ninja para fazer um que temos jogado. Errado, depois do Disco Ninja tem um tema random. E depois do tema random tem sempre um Reviews. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilato. Eu tenho muitos pelos no sovaco. Muito e bom. E na xoxota. Espera que... Duro, Mussum! Cara, essa peça semana, cara, tu que tá fazendo essas porra, né, cara? Fica lá na porra do arquivo da Globo, pegando essas fitas velhas e procurando merda nas fitas, com né? Com certeza. Caralho, como é que em 7 dias o nego arruma uma fita da Xuxa pegando no pau do Mussum e falando que tá duro? E o Telecurso 2000 do E na Xaxota? O Mestre Splinter. Cara, confesso que cheguei do trabalho agora, tá de noite, não pensei nada pra falar. E eu acho uma puta falta de sacanagem o policial da Lei Seca que olha e fala: porra, são 3 caras com camisa social, botando o trabalho, vou pará-los. Aí ele abriu, né? Vem cá, o documento aí, tá. E na xoxota? É. Próxima vez você usa vidro fumê no carro. Aí que eles param mesmo. O Daigo! Opa, é nós? É nós nos churatos da vida? E é isso aí. Nessa semana nós vamos ser um encanador em 3 dimensões. Vamos ser um arauto da guerra com vários braços. Vamos ter a nossa arma de Gauss e fazer a grande jornada num deserto inexplorado. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Agora, porra, que beleza, em definitivo. Mas oi, eu tenho que fazer de novo, então. Oi, fala de novo, então. Oi. Oi. Oi, oi, oi. Agora oi, sim, tá beleza. Oi, oi, oi. Música aberta do Gugu. É, vira o Gugu, é uma maromba aí. É. Então é isso. Então é isso. É isso. Eu sou o Ilapso, você quem é? Eu sou o Diego. Que Diego? Não tem nenhum Diego no Baixo Frente. Desculpa, eu sou o Cebolinha Cabeludo. Não, não tem problema, você é o Diego. Que porra é essa? Só porque eu hackeei teu site, tu acha que tu pode hackear a minha leitura de e-mail? Pô, mas é assim que funciona, né, cara? Como assim? É, dá a mão que é logo pé, né? É foda essa porra. Você sabe muito bem, né, cara? Que começa assim, daqui a pouco eu tô espalhando suas fotos peladas aí na internet. Então vamos lembrar as pessoas que a gente hackeou lá o Phoenix Down. Então toda sexta-feira, além de você poder acessar o Baixo Frente Soco, você pode acessar o Phoenix Down, procurar o Eu Gosto de Jogos por lá também. Isso aí. É, segundo o Diego, eles compraram a gente, o nosso preço é muito simples, né? O toba do comprador. Eu te mandei os e-mails aqui, mas propositadamente não mandei o primeiro e-mail que eu vou ler aqui agora, que é de um jovem mancebo, tem 17 anos, chama-se Jesus Annihilator. Estuda técnica eletrônica e é paulista de Mauá, município a leste da capital. E ele divide o e-mail dele numa belíssima estrutura de tópicos, em que ele coloca número 1. Queria dizer que eu escutei todos os episódios do podcast e posso dizer que é o melhor podcast de jogos e diversão, ficando no primeiro lugar do meu top 5 podcast. Aí, olha o top 5 dele aqui, Diego. Aqui, quinto, é Matando o Robô Gigante. Aí, quarto, Fênix Cast. Porra, meu irmão, subi isso aí. É, terceiro, Nerdcast, não é de videogame, né? Não, verdade, né? E aqui, segundo, Nowloading. Acabou, velho. E ele coloca aqui, primeiro, eu gosto de jogos. Muito obrigado, Jesus Annihilator. Que a paz do Senhor esteja com você, por nos considerar o melhor. Só que o Fênix Cast, o Nowloading, que na verdade é old. É, número 2. Apesar de ser um podcast de jogos, não deixa de desejar nos episódios sobre RPG. Já ouvi podcasts focados em RPG que, na minha opinião, não chegam nem perto de vocês. É bom saber que vocês passaram até pelo Defensores de Tóquio, que é um ótimo RPG nacional e que muitas pessoas não gostam muito por puro preconceito. Ele fala aqui que nós fizemos ele jogar dois jogos. Um foi o Diablo, que ele disse que não jogou porque pegou a versão do PlayStation, né? E aí nem eu, né? Aí é foda mesmo. É, aí depois jogou de PC e também jogou Final Fantasy Tactics, que tanto que eu falo, ele acabou jogando. Deu uma segunda chance porque não gostou de primeira. Dá uma cobrada aqui. Cadê o episódio de Castlevania, uma das minhas franquias favoritas e que o Ilapso disse que teria? Então, eu sempre digo que vai ter. Eu só não digo quando. Mas, em particular, o Castlevania a gente já acertou com uma galera aí e vai sair em breve. Olha aí. É, e também vai ter algum Belmont na parada aí? Como é que é? Caraca, eu quase namorei uma mulher de Resende aqui no Rio de Janeiro que o sobrenome dela era Belmont. E era assim com temudo. Porra, e a mulher era sensacional. Mas ela teve que morar nos Estados Unidos e foi muito triste. Sai fora dessa, essa mulher vai te amarrar com chicote aí. Opa, porra. Cara, não tinha problema nenhum aquela mulher me amarrar com chicote. Estaria amarrado. Chicotada. Estaria tomando chicotada até hoje, sem problema nenhum. Mas o passado é passado, né? Já tem mais de 5 anos. Não é mais spoiler. E também queria saber por que a gente parou de colocar os links referentes ao episódio do podcast. Cara, a gente coloca. Você não deve estar ouvindo todos que você está falando. Ou então você não tá vendo o site. Agradece a gente por fazer um podcast de games tão bom, melhor que o Nowloading, Mamilos. Oh, mas eu concordo. Obrigado, cara. Você é muito gentil. E proporcionar horas e horas de diversão. E diz também que não consegue diferenciar as vozes dos nossos camaradas Mestre Splinter e Senhor Eternidade. Mas até aí um dia desses eu descobri que o Ninja Inimigo também não diferenciava o Diego do Fernando quando começou a ouvi-los. Aí ele com o tempo foi pegando o jeito, pegou os dois, a voz. Ninja Inimigo, estude a minha voz melhor, porra. É, mas aí ele já reparou agora, ele reparou, porque ele foi editar o programa que vocês participaram e falou, o Fernando é esse, que é o que gaguei. Fernando... Exatamente. Fernando é o gago. Pirão, pronto se quiser, cara. Pyron, idade do Daigo. Ou Pyron pira, né? Isso aí. Os Pyron pira. Pyron pira, né, velho? Fala, seus funkeiros malditos, sentimentais, artistas, engenheiros, mestres, e agora também no site da Pomba que Avua. Uhul! É o meu site, ó. Né? É, a Pomba que Avua. Pomba que Avua. Pode chamar assim, é maneiro. Assunto mamiludo do caralho. Eu falei palavrão, minha mãe não deixa. Do Cass, muito interessante, com abordagens inteligentes. E parecia o baixo frente soco. É verdade? É. Sacanagem! Ah, mas é verdade. Tava muito inteligente esse programa. Eu fiquei boiando assim. Falei, nossa, cara, baixo frente soco é... Vou ter que comprar esse cara. Tem que botar esse cara no meu site. Faz sentido. Os caras são muito foda. Vocês me enganaram, cara. Entendi. É porque nós temos essa maleabilidade, entendeu? Vai do retardado idiota ao ápice, assim. Vai de Vivaldi a dança com duro em tempo de compilação. Incrível. Na minha concepção, a definição de arte para uma pessoa normal é bem representada no episódio 19 da temporada 10 dos Simpsons, onde Homer tenta construir uma churrasqueira, mas ela fica toda destruída. Uma mulher decide comprar a churrasqueira e colocar na exposição de artes e Homer vira um artista famoso. Ou seja, arte para uma pessoa normal é uma merda escrota qualquer, até vir um hippie maconheiro filho da puta e chamar aquela merda de arte, me referindo à arte moderna e não sobre coisas como o Renascimento, etc. Você que é carioca, você conhece o Rio de Janeiro, então você sabe ali Santa Teresa, aquele bairro, né? É bem isso aí. Você faz qualquer merda, aí vem um hippie e fala, não, isso aqui é minha arte, tô vendendo aqui, entendeu? Pode escrever, cara, né? Santa Teresa é um antro artístico, né? É um antro, dizem eles, né? Notei que falando sobre os jogos, vocês fofocaram. É o TV Fama! Ai, que merda. Vocês focaram muito em emoções específicas como a tristeza ou algo sério que levava à reflexão. Se o jogo for alegre, não pode ser artístico? Ele pergunta. Até porque emoção é algo que muda muito de pessoa para pessoa e varia com as experiências de cada um. Sobre os exemplos citados no cast, foram excelentes, mas acredito que esses jogos refletem mais o amadurecimento dos jogadores. Afinal, a maioria das pessoas que produzem jogos de hoje em dia são jogadores da minha geração ou da anterior, que agora trabalham no ramo e amadurecem junto com a indústria. Meu Deus, tava sem vírgula. Consegui. Ah, cara, Saramago, valeu! É, mais uma obra de arte aqui, viu? Sem vírgula, uma obra de arte. Afinal, Silvia Sente trepava pra caralho, fazia tripla penetração anal e é considerada atriz e filme pornô para alguns é arte. Então, foda-se, literalmente. Você nunca falou tanto palavrão numa frase só, né? Não pode. Pois é, cara. Seja bem-vindo ao Baixo Freio de Soco. Aqui é a putaria come solta e caralho, buceta e na xoxota. Ordenador de defunto é o rapaz aqui. Ele faz considerações sobre arte também. Arte é algo muito pop hoje em dia. Cada vez coisas mais bizarras são consideradas arte. Por exemplo, a Lady Gaga. A Lady Gaga é muito bizarra. Não discordo do talento musical dela. Você discorda, Diego? Eu não vou falar nada. Mesmo não sendo fã das letras das músicas. Mas o grande problema é que se cria um grupo de fãs tão alucinados que pra cada roupa idiota que ela cria, porra, vestido de carne, tem gente passando fome em Madureira. Vestido de carne é o cúmulo, né, cara? Porra, e de fato tem gente passando fome em Madureira. Apesar da fábrica da Piraquê que fica lá. Acaba sendo aclamado como uma revolução na moda. Considero arte algo pessoal, que passe algo real pra alguém, que te faça pensar, lembrar, vibrar, chorar, marcar, assustar e até chatear. Te deixar puto, te fazer ignorar de tanto desgosto, mas nunca te fazer ser indiferente. Se tornar algo que facilmente se esqueça. Então, entramos nas subcategorias, porque pornô gay é insano e perturbador, mas não é arte pra todo mundo. Todo mundo falando de pornografia aqui. Isso aí. Um pornô gay, tá descendo nível, pai. Porra, já desceu um nível. Arte são games, quadrinhos, filmes, músicas, textos, fotos, perfis, visões, tudo aquilo que cria um significado. Os Mercenários é uma arte bruta. Ah, muito bom pra cadeira. Ele nem tentou fazer isso. Representa décadas, uma filosofia, duas ou três gerações da humanidade. Bem, fico por aqui, já sei que o Lápis vai triturar esse e-mail, até que não, mas queria participar da conversa. Um abraço aos colegas caçadores de jogos e da eterna diversão. E Rob Liefeld não é arte. Rob Liefeld, pra quem não estiver familiarizado, é um pseudo-desenhista norte-americano de super-heróis. Se você quiser conhecer Rob Liefeld, você pode entrar no Google Imagens e digitar Capeitão, que seria a junção das palavras Capitão América e Peitão. Você vai entender por que ele não é arte. Tio João mandou e-mail aqui. Não tem. Ele vem da orelha do saco. Ele é feio do saco. E a idade dele é tipo A. Isso aí. É tipo A. Bate frente, soco, além de jogo, nostalgia. Nossa. Cara, eu só te dei e-mail sem vírgula, né, cara? Desculpa. Filha da puta mesmo, todas, né? As vírgulas estavam meio de cima aqui. O cara falou, é arte, não sei o que, não sei o que lá. Pô, foi mal. Tá, isso aqui é arte abstrata, né? É arte abstrata, é. Então, vamos tentar lá. Bate frente, soco, além de jogo, nostalgia, agora é jogo filosófico também. A participação de Solid no programa está ficando cada vez melhor. Ele argumentou muito bem, assim como os outros levantaram bons tópicos. Ele argumentou, o resto levantou tópicos. O resto, é, porque o cara é psicólogo, né? Nós não somos, então, ele é psicólogo, tá bom. Vamos isso aí. Em relação a você estar predisposto a gostar de uma coisa ou programa, como foi citado, Namorado no Museu, e que você terá uma experiência ruim, eu não concordo. Quem aqui já não foi a um lugar, fez alguma coisa ou assistiu algo em que no primeiro instante você não queria fazer, mas acabou se surpreendendo e gostando? Acho que isso deve acontecer muito na arte no museu. Se for contemporânea, aí é foda. É o famoso filme da Almodóvar no cinema com a garotinha, né? Filme. É. Um monte de travesti no filme, mas no final tem um beijinho que compensa tudo. É isso aí. Tio João, muito obrigado. Seu arroz é o melhor, cara. Também concordo, cara. Porra, é o melhor arroz. Oi, meu nome é Rafael e fui estudante de filosofia. Isso é no sentido de me formei ou no sentido de desistir? Não sei. Eu acho que ele desistiu, cara. Senão ele falou, eu sou formado. Ele teria orgulho em dizer isso ou não, né, cara? É verdade, sou bacharel em filosofia. Não, mas fui estudante de filosofia. Vai ver, ele fez um segundo grau também, que nem eu. E aí, fui estudante de filosofia. Pesquisei estética... na época da faculdade. Pesquisei estética na época da faculdade e estudei um pouco essa questão sobre a definição de arte. E hoje nem acho um problema tão difícil de ser resolvido. A pergunta pra começar a se pensar a questão é: este objeto tem uma linguagem própria? O que seria puramente artístico deve nos trazer a noção de que é único, que tem um significado interno próprio. Falando assim, parece complicado, mas é bem simples, dois pontos. Hollywood é questionada como produtora de cinema, como forma de arte, porque os roteiros têm sempre uma estrutura fixa, porque eles trabalham com filmes de gênero, ou seja, se usa de uma linguagem já constituída para tornar sua apreciação mais fácil. Assistindo a um filme ou jogando um jogo, rapidamente conseguimos entender certos detalhes da trama, apenas porque já estamos acostumados com a linguagem que aquele jogo utiliza. A música nos diz sobre a emoção presente no momento da cena. O comportamento dos personagens nos diz rapidamente se ele é o vilão, o mocinho ou o badass. Seja como for, à medida em que a indústria cinematográfica foi se estabelecendo, surgiu um corpo de linguagem que todo filme passou a usar. E quanto mais este recurso é utilizado, mais o filme é um produto feito para as massas, com uma linguagem simples que um grande número de pessoas vai entender. O mesmo mesmo está acontecendo com a indústria de games, que está definindo certos paradigmas e o espaço para a construção de uma nova linguagem a partir da jogabilidade de um jogo que fica cada vez mais restrito ao mainstream. Você concorda com essa última parte? Restrito ao mainstream? Muito bonito, achei tocante. Tocante, concordo, né? Concordo, sim. Você concorda? Eu acho que tá até pelo contrário, tá abrindo mais pra galera de fora. Ou será que tá rolando uma mainstreamização do indie? Isso dá uma discussão. Agora, uma coisa que devemos ter em mente para analisar este ou aquele jogo ou filme, dois pontos. Devemos lembrar que os conceitos utilizados aqui são definições apenas. Praticamente todo filme ou jogo pode ser pensado como um produto de massa ou obra de arte, pois não é a todo momento que o objeto em questão está produzindo uma linguagem ou construindo uma nova. Isso vale principalmente para todas as citações feitas no cast. Metal Gear, Brain, Benjamin Button, Shadow of Colossus e Heavy Rain. Bonito, cara. Belíssimo e-mail. Muito bom, muito bom. Quem mandou e-mail? Vamos citar o nome dele de novo. O Rafael, que foi... Ele não tem link de CS, porque eu tenho que ser Cebolinha cabeludo, cara, pode ser Rafael. Você acabou de ser o Diogo GC, cara, não para, não reclama não. É porque quem batiza é o Senhor da Eternidade, ele tá junto, vai no veio. Rafael. Rafael, filósofo. Então, filósofo de esquina, pronto. Filósofo de esquina. Filósofo de esquina. Tem vários, em Santa Teresa também tem vários. Verdade, né? Tem esquina em Santa Teresa aí, todo mundo é filósofo, então. É verdade, só tem esquina, né? Então, o seu último... O último e-mail aqui é do Samiuna, Xamã, Healer, Sniper, Paladino, Guardian, arquiteto de software... Software, eu tô parecendo Fernando aqui. Opa. Software, 35 anos e gamer há muito tempo. Legal que ele é healer também, né, cara? Ele é healer, né? Site lá. E ele é arquiteto de software, o famoso cara chato. Daí. Descobri o podcast por acaso no iTunes, enquanto procurava Mega Man e tive um acesso de nostalgia. Lembrei da minha infância, onde os camaradas se reuniam na casa do único que tinha um Nintendo 8-bits. Achávamos a locação de um game e passamos o final de semana alucinando, tentando fechar o game em apenas 2 dias. Ouvir o podcast foi como sentar em uma mesa de bar com os camaradas daquela época que há muito não tenho notícias e conversar sobre Battle Toads, Tartarugas Ninja, DuckTales e Mega Man. Os argumentos, assuntos, lembranças, referências de games, apelidos, sinto como se os conhecesse daquela época e como se, de alguma forma, tivesse tido a chance de compartilhar com vocês esses momentos. Gostaria de sugerir um episódio sobre Star Wars The Old Republic, um MMO fantástico e que nitidamente poucos sites ditos especializados compreenderam a proposta. Um dos poucos MMOs onde upar um char e acompanhar o desenvolvimento de sua história é o grande elemento do jogo. Eu sou meio ignorante em MMO, mas todos eles não são assim? A parada não é você upar e acompanhar o desenvolvimento da... Aí, ó. Mais uma pessoa falou a mesma coisa que todos os outros sites falaram. Eu acho que você não vai ouvir podcast, não vai gostar do podcast. Olha só, um dos poucos MMOs onde uparam um char e acompanharam o desenvolvimento de sua história é o grande elemento do jogo. Mas é verdade? Todos os MMOs não são isso? Ou eu tô falando merda? Cara, eu sou ignorante em MMO. Ah, então somos dois, porra! Vai ter, cara. Eu nunca curti o MMO, não, cara. Então eu... Também não, cara. Mas o Samyuna é legal porque ele vai reforçar a ideia de que esse é um podcast meramente nostálgico e de que nós só falamos coisa velha e não de coisa nova, né? Mas ele pode, porque ele já passou dos 30. A gente ainda tá chegando lá, então a gente não devia. Devia ser. O podcast foi com a Dercy. É, com a Dercy. A gente vai levantar, vai dar um Phoenix Down nela e vai trazê-la pro podcast. Já é. Cara, a sua profissão é muito legal. Um dia eu quero ser arquiteto de software. Porque a impressão que eu tenho é que ele é o cara que só fica botando erro no... achando erro no, no, na, na programação dos outros, sabia? Então tu quer ser babaca um dia. Eu quero. Eu já sou meio babaca, né? Eu queria ser babaca com esse título, arquiteto de software. Porque eu acho maneiro o título. Tomara que ganhe bem, né? Se não ganhar bem, também não quero, não. Aqui o e-mail aqui do Diego Gomes. Ah, sou eu. Deve ser, né? Eu estranhei. Não é você. Não sou eu. Então, cara, seu nome é muito comum, então. É incrível. Cara. Que Diego, não, né? E Gomes. Ah, eu posso que esse cara também já devia ser chamado de Maradona quando era... Opa! Pô, não entendi. Tem essa? Pera, tu era o Maradona? Cara, se você é Diego, automaticamente você é Maradona. Justamente você viveu a época de 90, sabe? Faz sentido, você tem que ser baixo também. Ou De La Vega. É, se for um maluco alto pra cara de Diego, não funciona, né? Só se for aquela piada, olha o anão, não sei. Fala, pessoal do Baixo Frente, quem vos escreve mais uma vez é o Drazen, de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Eu nunca vi essa dessa vez. Em primeiro lugar, gostaria de elogiar a abertura do último podcast. Foi com certeza uma das melhores que vocês já fizeram. Desde domingo estou cantarolando a abertura de Tiny Toons. Parabéns para quem criou a paródia. Muito obrigado, rapaz. E não se preocupe, ninja inimigo, o senhor ainda vai se formar, eu tenho fé. Ele vai se formar junto comigo, né? É fudido aqui. É, quiserem banca de projeto final, não vou reprovar ninguém. Já. É que eu na época que eu tava escrevendo essa letra do Tiny Toons é velha, tá escrita há muito tempo, é que a gente só gravou agora. E ele não se formou ainda, velho. Ele não se formou ainda. É, pra você. Bom, pra começar o assunto do podcast, eu vou criticar o pai da ninja inimiga, porque a definição de arte dele, e de arte pra ser arte, é quando alguém importante diz que é uma definição de burguês de merda safado. Quem seria a pessoa certa para reconhecer arte? Quem tem esse poder? Arte pode ser qualquer expressão de espírito humano. Portanto, qualquer jogo pode ser considerado arte. Assim como qualquer coisa pode ser considerada também. Nós costumamos atribuir a palavra arte para algo em específico, porque essa coisa mexe com a gente de maneira diferente, seja por pura estética ou por causar uma reflexão mais profunda. Ou seja, é totalmente subjetivo. Qualquer coisa. Uma parada que fica meio estragada pode mexer com você de uma maneira completamente diferente e, velho, tu não vai chamar isso de arte, cara. Você não vai chamar de arte. Em particular, o pai da Ninja Inimiga tem no freezer um pacote de pão de queijo vencido em 2007. Né? Então, se a gente comer aquilo, não vai ser artístico. Quer dizer, o que a gente fizer no vaso depois pode vir a ser, mas o pão de queijo em si, acredito que não. Qualquer coisa da vida para ser entendida, a pessoa tem que ter informações prévias para ver uma reflexão. A comédia é um exemplo simples para isso. Várias coisas você só ri porque conhece os sinais que lhe foram dados. Sobre a discussão de cinema ser arte, manifestação artística, eu posso dizer que, assim como os videogames, é um formato de mídia que engloba a arte. Cinema possui atores atuando, roteiristas escrevendo, músicos compondo, etc. Às vezes tudo misturado. Jogos podem possuir as mesmas coisas. Há vários conjuntos de arte dentro dessas mídias. Heavy Rain é muito bom. Tá unânime isso nos e-mails. Eu também não matei o cara, mas entendo a Ninja Inimiga por tê-lo matado. A segunda vez que eu joguei e resolvi apertar o gatilho foi um pouco doloroso com Z, mas realmente entendo ela ter atirado. Mulher é diferente, né, cara? Você mexe com a mulher, ela vai enfiar a porra no cara. E por fim, Diego, eu peguei um comentário lá do Phoenix Down só pra, só pra, né, fazer assim que, porra, não, política de boa vizinhança. Então um leitor teu lá comentou aí por observar. Olha, o Renan aspira. Que é, essa pica agora é dele. É dele. Segura aí, velho. Ó, a definição de arte é uma puta de uma discussão filosófica que ainda não acabou, até mesmo as definições de ciência conseguem ser mais precisas que a definição de arte. Não vou ficar falando muito sobre as teorias, muito obrigado, mas vou deixar o link com texto sobre filosofia estética e filosofia de arte para os curiosos. Aí os curiosos podem ver aí, eu não sou curioso não. Gostei bastante do podcast, bem dinâmico, engraçado, mas conseguiu levar o tema a sério. E tem uma música de entrada bem surreal. Então, The Robot aqui nos comentários do Baixo Frente Soco, ele diz que o Disco Ninja que a gente fez aí recentemente foi muito bacana, e teve as músicas aí do Final Fantasy e Dancing Mad, foi muito bom. E ele mandou aqui um link pra gente da tenda do bardo.com sobre a animação que será feita aí de Diablo 3 pra ajudar a promover a bagaça aí. Saiu, guerra. Não saiu não? Essa porra, só hoje. Saiu? Se saiu, então fansubbers, é japonês, porra, não é americano, né? Nem sei, aí. Se for americano, fansubbers, descanse, porque, sei lá, em inglês dá pra me virar. É, e aqui, só pra mandar um alô aqui, um agradecimento pro pessoal que entrou em contato com a gente durante essa semana, logo pro Borges, nosso amigo desenhista lá da Jambu Editora, Marcos Melo, Lucas Melo, família Melo inteira, Chacal Sniper, Fábrica Boy, André Azevedo, Elton, Seu Crispim lá do Phoenix Now, Léo Timão, deve ser palmeirense, Poisony, MC Sunday Guy, o Ricardo Pascoal, Gaspar Nolasco e também o Ogro e o Márcio, que um dos dois falou lá, porra, eu falou que ia chamar a gente pra participar. Foi o Ogro, foi o Ogro. Chorão. Foi o Ogro. E o Márcio comentou lá também, tá chamado, cara, você tem que marcar, a gente tem que ver isso aí. Timão, o cara, tu falou que o cara é palmeirense? Foi a trollagem, né, eles me vêm trollando. Entendi. Leu Timão, porra, que é Corinthians, porra. É isso aí, Diogo. Gostaria de agradecê-lo pela sua participação incomensurável aqui nessa leitura de e-mails de merda. E opa, tá em casa mesmo. E acessem o baixofrentesoco.com e vistam os e-mails pra eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. E escutem o Phoenix Down. Escutem o Phoenix Cast e acessem o Phoenix Down. Quase todo dia tem uma coisa nova lá. E quando o YouTube ajudar. Não, já voltou. Então, porra aí. Tá cheio de vídeo já, gente. Vai correr lá. Segunda mão. O YouTube voltou ao normal, então acesse lá as atrações em vídeo do phoenixdown.com.br, o melhor site com nome aportuguesado de falar fantasy do mundo. Valeu, até semana que vem. Nós sabemos que agora a regra é clara. Talvez antes não tenha sido tão clara, porque algumas pessoas acham que, como já foi, o episódio de reviews ainda é um episódio com dadinha da editora, mas não. Nós agora temos uma ordem cronológica de pessoas. Cósmica. Cosmicamente cronológica para definir a ordem de quem vamos apresentar. Pelo quão mais velho e mais novo é o jogo. Então, por favor. A ordem que a gente descobre na hora, quando eu olho na Wikipedia e vejo a ordem. Oh, yeah. Então, em tempo, espaço cronológica. Mestre Splinter, você que é o detentor do jogo mais antigo de hoje, por favor, nos ilustre com seu review. Cara, eu me senti vanguardista quando escolhi o jogo. Eu falei, cara, pela primeira vez no episódio de review, eu não vou falar sobre um jogo velho. Mas nem assim eu consegui, cara. Ainda bem que o episódio tá sendo essa semana, porque na semana que vem, todo mundo vai ter que falar de Diablo. História autêntica. Mas, enfim, cara, eu vou falar aqui sobre o jogo que foi considerado o melhor jogo portátil do ano passado. Foi considerado também, ganhou um título difícil aqui, que foi o melhor jogo de 3DS do ano passado. Porra. Título difícil, hein? Porra. Porra. E, mas também ganhou um título de melhor jogo de plataforma do ano passado. Porra. Isso porque ele foi lançado em novembro, né? Em novembro, no Japão, nos Estados Unidos, tiveram datas diferentes, mas tudo em novembro. É, pra quem não sabe o jogo que eu tô falando, é o jogo Super Mario 3D Land, que é um jogo recém-adquirido por mim, quando eu tive minha última estadia no país do capitalismo. States Unidos. E, cara, me surpreendeu demais, cara. O jogo não é à toa que ele é o jogo mais bem cotado do 3DS até agora. É, lidera nota em quase todos os sites, IGN, enfim, IGN e IGN. mas o que 3DS tem, né? Além de Star Fox, que é remake, Zelda, que é remake, aí Super Mario, né? Cara, nego fala muito bem do Cave Story, eu não joguei ainda. É verdade, Cave Story é foda. E tem o Kid Icarus, assim, foi uma coisa meio mamiluda, mas tem gente que gosta pra caralho do Kid Icarus, que saiu agora. Tem tempo sem ter jogo, né? Ajuda também. E estão vindo agora alguns lançamentos que prometem, inclusive um que o Bijimbigo deve babar o ovo, que é o Kingdom Hearts 3DS, vai sair. Sim. Reino dos corações. Mas vamos lá, me diga o que de novo traz o encanador no mundo de 3 dimensões. Cara, o encanador no mundo de 3 dimensões, ele, pelas palavras do próprio Shigeru Miyamoto, é um Mario em 3D que você joga como se fosse um Mario 2D. Muito essa, bom. Essa é a proposta do jogo, porque os cenários e o gameplay, ele é todo linear, parece como você realmente estivesse num jogo clássico de Mario, andando pelos cenários, tentando chegar até a bandeirinha do final do estádio. Tipo New Super Mario Brothers. Tipo New Super Mario Brothers, só que num ambiente 3D, você realmente vendo como se fosse um... Pega o Mario 64 e joga ele num cenário de New Super Mario Bros. Você vai ter o Super Mario 3D Land. Cara, pode parecer, tipo, um pouco criativo, pode parecer meio batido, mas eu achei a fórmula muito boa, porque realmente você se sente jogando um jogo de plataforma clássico do Mario. Você tem aqueles itens que todo mundo já tá cansado de ver, o cogumelo faz você crescer, vem a florzinha, você começa a cuspir fogo, estrelinha, voltou a roupinha do Tanuki, da folhinha. Isso é foda pra caralho, moleque. Uhum. Nesse jogo tem a folhinha que deixa o rabo do Guaxinim foda, moleque. Cara, é muito foda isso. Não, convenhamos, é o melhor item de voar do Mario, né? Foda-se capinha, foda-se whatever, a boa... A sorte de astronauta do Wii. É, a boa é rabo de... A parada é voar com rabo. Porra, o que faz todo sentido. Mas não esqueçam do item novo, que é o bumerangue. É, o bumerangue. Também é maneiro. Mas, cara, a folhinha, né, que transforma você no... A Special Leaf, que é o nome técnico dela, né? Transforma você no Tanuki. É, pra quem não conhece, é do Super Mario 3, né? Uhum. Pra quem não sabe, tá dando mole. Quem é da antiguidade, a gente tem que falar isso, né? Porque a gente é nostálgico, idiota. Então, pra quem não lembra, é do Super Mario 3, é um item muito foda. E, cara, é seu melhor amigo no Super Mario 3D Land, experiência, sabe? Eu peguei o jogo e falei, cara, vou dar uma chance pra ele. Mas zerei todas as fases. Aí, quando você chega no final, eu, cara, não vou perder muito tempo no jogo, porque ele... A história é clássica, né? Precisa foi raptada pelo Bowser e você tem que salvar. Maldito Bowser! Maldito Bowser! Maldito Bowser! Como é que ele tem tanto gosto em só pegar a princesa pra deixar ela parada lá e não faz nada com ela? Ou será que faz? Não, não faz, pô. Super Mario RPG provou isso, ele não faz nada com ela. Ah, mas na época do, né, Super Mario RPG, já teve o reboot da Nintendo desde então, igual a DC e a Marvel aí. Agora o Bowser é safado e come a princesa. Ih, danou, sim. Porno de um dino, cara. Puta que pariu. Ele não tem pinto, cara. Ele fica pelado, ele não tem pinto. Ah, então ele mete o rabo nela. Alguma coisa tem que fazer. Cara, pra dizer que não tem nada, assim, fora o negócio da princesa, na cena inicial onde a princesa é raptada, tem uma árvore na frente do castelo dela, que o Bowser vem com uma tempestade. E essa tempestade faz com que todas as folhas daquela árvore sejam sopradas pra todos os lados do reino. Então, essas folhas, na verdade, são as folhas do Tanuki. E quando você zera o jogo, você recupera... Ó, spoiler, mano, que spoiler. Caralho, que babaca. Você recupera as folhas da árvore, né? Ela volta a ficar inteirinha lá e você volta como Tanuki, carregando a princesa no colo. Você salta do castelo do Bowser nas nuvens, carregando a princesa no colo e volta pra... E volta pro castelo, né? Sério que tu contou o final do jogo assim? Tipo, foda-se. Nossa, que incrível esse final ainda. É realmente formidável. Você salva a princesa. Não, porra, eu tô emocionado, cara. Eu jamais esperaria isso. Você salva a princesa. Chorei. Na verdade, você nem vê como final, cara. Você vê como salvou a princesa. Ele comemora, faz uma dancinha da vitória, começa a passar os créditos, aí o Mario pega uma folhinha, se transforma no Tanuki e carrega a princesa enquanto enquanto os créditos estão passando. É isso. Aí ele começa a voando enquanto os créditos estão passando e chega no castelo. E acaba com uns fogos em formato de coração. Assim, é... Sexo. Ah, igual os peritos, né? Tem os fogos de coração. Né? Não, que é sexo. Pra mim parece... Opa, opa. Mineral. Opa, opa. Deixa eu fazer falar um negócio logo antes que eu esqueça. Esse Super Mario 3D Land tem uma parte que me deixou muito frustrado. Tem uns trechos do jogo, num dos castelos, em que tem uns canhões. Que você entra num canhão, tem que mirar uma argola gigante. Parece a do Sonic, que vale tipo 5 moedas, 10 moedas, sei lá. Só que aquilo dá muita sensação de que tá jogando Super Mario 64, cara. Super Homem 64. E aquilo me deixou muito triste com esse jogo. Ah, Super Homem 64. Se você não gostou do Super Mario 64, eu te dou uma bifa agora. Não, esse jogo parece muito com o Super Mario 64, inclusive, em termos de jogabilidade. Sim, por isso que ele é legal. E o 3D me surpreendeu também. Ele não é essencial pra você jogar o jogo, mas tem algumas fases. Nunca é, né? Não, mas você tem algumas partes do jogo onde você realmente tem, tipo, blocos sobrepostos. Se você não tiver mesmo 3D, você vai ter muita dificuldade de entender o que tá acontecendo ali. Mas o 3D é bem feito? Você olha e fala, cara, pô, maneiro jogar esse jogo em 3D. Ou você ele no meio. Ele foi filmado em 3D ou ele é convertido? Cara, o jogo você olha assim e fala, porra, maneiro esse 3D? Ou você fala, porra, que merda, cansei, desliga? Cara, eu sou suspeito, porque eu gosto pra caralho de expor em 3D e nego fala, ah, tô enjoado, dou dor de cabeça, eu tô lá jogando feliz e contente 20 horas seguidas. Então, eu gostei pra caralho do 3D. Eu achei assim, eu não vi muitas falhas que aquele negócio que o nego fala, caralho, tá mal feito, tá sobreposto a imagem. Não, cara, eu achei perfeitinho, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser, profundidade, escala, tudo, assim, não tenho o que reclamar. Cara, o jogo vendeu até, não sei nem de onde esse dado aqui, não, 3 de janeiro de 2012. Ele já tinha vendido 1 milhão de unidades só nos Estados Unidos, em início de janeiro. Final de janeiro, ele já tinha vendido 5 milhões no mundo, né? E foi o primeiro jogo 3DS que atingiu essa marca. Uma parada legal do jogo, não sei se vocês estão tão ligados, você joga o jogo todo, são 8 mundos, como em outros Marios, e você, beleza, salva a princesa. Quando você tem os créditos, acaba o jogo, aparece uma foto do Luigi preso, e você libera os super mundos. Você libera os mesmos 8 mundos, só que com upgrades. Então, por exemplo, uma fase que antes você só tinha que passar da fase, agora você tem que passar em 30 segundos. E a cada inimigo que você mata, você ganha um bônus de 30 tempo. Segundos. Ah, tempo. Porra, irado. Caralho, o jogo da loop nervoso. É, até loop nervoso. Jogo. Aí tem outro que você joga com um Mario maligno, sombrio, cósmico, atrás de você. Se você for pego, GG. Então é, tipo, correr, alucinado. Não pode parar, senão você é pego pela sua sombra maligna. E você começa a ter umas modalidades diferentes. São as mesmas fases, só com várias sacanagens. E você depois de... Acho que no final do mundo 1 especial, no final do mundo 2 especial, você salva o Luigi. E você passa a poder jogar com o Luigi. E você continua jogando lá até o mundo 8. E aí começam a vir as sacanagens. Pra você zerar o jogo com uma estrela, você tem que ter zerado... Como assim com uma estrela? Porque no save do personagem, quando você entra no jogo, você tem lá o teu save, né? Você A, B ou C. E você tem pode ter de 1 a 3 estrelas. Uma estrela é quando você zerou o jogo até o final. Todos os 8 mundos normais, os 8 mundos especiais. E matou o Bowser for real, né? Porque o Bowser... Matou o Bowser for real, arrancou o coração dele. Cara, você não tá ligado. Você no mundo normal, você... Sabe como é que são as lutas com Bowser? Todas na ponte, ele cuspindo fogo, você desviando do fogo e a porra toda, passando por baixo dele, apertando o botão e derrubando ele. Pisar no machadinho? Irado. Pisar no machadinho. São todas as lutas com Bowser. Quem jogou aquele Batman Arkham Asylum primeiro, as lutas com Bowser lembram muito as cenas com o espantalho no Batman, no primeiro Batman. Não sei. Você não tem que dar porrada. Não sei, é por isso que eu tô falando pra nem ilustrar, mas lembra um pouquinho sim. É, você não tem que dar porrada. Mas continuando, aí você ganha uma estrela. Aí você fala, sou malandrão, tem uma estrela no meu save. Eu quero ter a segunda. Pra você ter a segunda estrela no seu save, você tem que completar todas as fases com o Luigi. Inclusive, as fases dos 8 mundos originais que você jogou com o Mario. Onde você não podia jogar com... Você tem que dar o replay na porra toda. Você tem que realmente jogar tudo de novo. Tudo de novo. Só que em vez do cara ter a cor vermelha, o cara tem a cor verde. É um pouquinho mais alto. E ele parece... Agora sim! O hitbox parece... dele é maior, não? Cara, pior que é. Eu acho aí, que... Tá vendo? O bigode dele é mais porn. É no hard, cara. É no hard. Tá vendo a diferença? Jogar com ele, o bigode é mais porn. Também. E a impressão é que ele tem menos inércia, cara. Ele começa... Você para de apertar o botão... Desculpa, ele tem mais inércia. Você para de apertar o botão, ele continua andando deslizando um pouquinho, correndo, que nem um retardado. Ele patina, claro. Né? Ele ainda patina. É, sempre ele patina. E aí você zerou, beleza, completou todas as fases com o Luigi e com o Mario, parabéns, você ganhou a sua segunda estrelinha. Aí você pode conquistar a sua terceira estrelinha, que é o quê? Assim como no New Super Mario Bros., você pode... Tem três moedas escondidas em cada cenário. Três moedões especiais. Você pode... Que são os Star Medals, né? As estrelas com... As moedas com uma estrela. Se você pegar... Essas estrelas servem pra quê? Pra você, ir liberando os mundos. Se você não tiver um número X de estrelas, você não consegue avançar. Mas esse número é até relativamente pequeno. E você pode abrir casinha especial pra pegar item, tudo com essas moedas. Mas pra você conseguir a terceira estrela no seu save, você tem que pegar todas as moedas de todas as fases. Aí você fala, caralho, sou fodão. Tenho as três estrelas. Mas dá pra ser Peraí, você tem que pegar todas as moedas com o Mario, depois pegar todas as moedas com o Luigi. Não, pegou com o Mario, ela some. Ah, tá, entendi. Você, quando você vai em cada fase, independente do personagem que você tiver, aparece lá o tempo que você fez na fase, o número de moedas que você pegou, se você zerou com o Mario e com o Luigi, né, aparece os dois, se você tiver zerado, passado com os dois, e aparece se você pegou ou não a bandeirinha dourada. O que é a bandeirinha dourada? Sabe aquele a bandeirinha do final do jogo? Uhum. Da fase? Que você tem que... Que é uma bandeirinha de pirata, pirata tartaruga. É, que você dança no pole dance lá, você escorrega. Tá ligado. Mario fazia pole dance antes de ser legal. Caralho. Se você vai até atingir o ponto alto, né, que é aquela bolinha que fica no curuco do mastro, da bandeira. Se você atinge aquela ponta, além de você ganhar uma vida, você... Tem a bandeira amarela. A bandeira amarela, douradinha. Quer dizer que eu tenho que atingir em todas as fases o máximo da bandeira pra poder platinar o jogo. É, isso. Aí isso você habilita. Se você fizer isso, você habilita uma fase extra. E essa fase extra é difícil pra caralho. É estilo Lost Levels. Nossa. A parada é tipo, tem obstáculos que você tem que pular na cabeça de 4, 5 tartaruguinhas voadoras pra poder atingir o outro lado. Senão já era. Ou então, faz que nem eu, sai do jogo, vai numa fase qualquer, pega o Tanuki, volta e passa voando, que é o jeito certo de fazer isso. Ah, nem vem, cara. Certo, pode não. Falar pra mim que você usou asa P. Usou o P-Wing. P-Wing. Asa P. Pode falar. Cara, aí você... Beleza. Agora eu peguei a bandeirinha amarela em todas as fases. Agora eu sou foda. Cara, ainda tem... Aí você pode descobrir que você não platinou o jogo, porque pra você ter conseguido platinar o jogo e ter o save dourado, que é o teu save fica brilhando ou sei lá o quê, você tinha que ter zerado o jogo sem perder mais de 4 vidas, se não me engano, ou 5 vidas, em nenhuma das fases, durante o jogo inteiro. Se você perdeu uma vez isso, acabou. Sua chance de platinar foi pro espaço. Aí o pessoal, se você for no site de dicas e... O cara diz, cara, se você apertar RL e segurar o botão, você reseta o jogo. Então, se você tiver com 4... Se já tiver perdido 4 vezes, é melhor você resetar e voltar pro último save do que perder a tua chance. Isso não, eu não sei, cara. Esse foi um negócio que faltou pra mim, porque eu morri que nem um condenado em algumas fases. Bullshit. Aí, cara, assim você faz um maluco retardado tipo eu jogar o jogo cada fase milhares de vezes. Caralho, por isso que tu não zera a porra do Mass Effect, moleque. Tu platinou a porra do Super Mario 3D, né? É. Cara, não sei, foram tipo, acho que 18 horas de jogo que eu tenho lá na porra do Mario, do 3D Mario Lens. Tudo no Buzones? Não, cara, quase nada no Buzones, moleque. Acho que eu tô dando mole com o 3DS no Buzones de janeiro. Pô, por que vocês compram um portátil pra jogar em casa, cara? Pois é, exatamente. Eu não entendo isso. Cara, eu não jogo muito ônibus pra de viagem, ônibus mais bonitinho, ar-condicionado. Avião, cara, eu joguei pra caralho no avião. Malandro. Pô, tu pega uma viagem de, 15 horas de avião, tá tranquilo, cara. Tirando a uma hora que você não pode ligar um aparelho, né, porque a aeromoça é nazista, não deixa. É, mesmo que não influa no aparelho do avião. Mas como é que ela vai saber, pô? Pô. Não, mas tem que saber, isso é treinamento. Que treinamento? Aí vão inventar um iPorra, que na verdade não se conecta à internet, não tem wireless, mas você só sabe disso porque a maçã dele tem duas mordidas. Aí a mulher tem que decorar isso. Cara, mas você pensa o seguinte, se a parada realmente tivesse um risco real de derrubar a porra de um avião ou atrapalhar a porra da navegação, tu acha que deu que dar mole pra brasileiro que não entende, não ouve a porra do comissário de bordo ou que não entende inglês pra poder ficar com o produto na mão? Porra, nego ia confiscar tudo na entrada. Responda! O que vocês ganharam? Não, na verdade, ultimamente eu não tenho jogado esse que eu vou falar, mas é o último que eu zerei inteiro, todinho bonito, tá lá platinada, aquela coisa bonita, aquela coisa agradável. Esse negócio que você mostra pros mano e fala, aí ó, tomando seu cu que eu platinei essa porra. Pensei que você ia falar, porra, não, cara, ultimamente não tenho jogado nada. Eu ia falar, ok, próximo. Romelo, você fez true, você fez sou foda. Fiz, eu sou o único que não platinei a merda do jogo que eu joguei. Vai se fuder, né? Vou embora. Meu jogo não tem essas verdades de troféu também, não. Não é porque é viadagem, que eu também não gosto desse lance de troféu e achievement, não. Eu só fiz porque o jogo é bom mesmo. Japonês pra caralho também, do jeito que tu gosta. Ei, não, porra, que pariu. Vamos logo falar o que é isso. O jogo é Asura's Wrath. Tem uma hora que ele quase grita isso. Na verdade, o jogo é da CyberConnect, a Capcom tá só tornando ele uma coisa global. Tá só o character design, não é o cara do Street Fighter 4? Também, mas o cara é da CyberConnect, então fica em casa. Isso não tem nome de... Esse jogo não tem nome de golpe de Ragnarok? Não tem? Um monge não tem a palavra? Então é assim. Tem um golpe desse aí. É um socão de todo jeito. A Asura só dá socão. Enfim, vamos começar por onde nesse jogo? Bom, o jogo, como disse um brother meu, o Tengu, o jogo é a melhor definição possível de um anime jogável. Tanto até que tem até divisão por capítulos. São 18 capítulos. Pô, achei isso muito maneiro, sabia? Eu também achei. Cada capítulo que tu termina, sobe uns créditos e aparece, tipo, no canto assim, sabe aquela to be continued japonês? Suzuku. Que Suzuku. É, exatamente. Que aparece no final do sei lá, Black Kamen Rider. Foi longe agora. Então, aparece no final de todo o capítulo de Asura's Wrath e sobe os créditos. Então você pode, tipo, hoje eu vou jogar um capítulo, jogar, ligar, no dia seguinte jogar outro, como se fosse um anime mesmo, como se fosse um tokusatsu. Apesar de que eu joguei 4 capítulos por dia. Nice. eu tava meio bruto pra terminar aquela porra. Apesar de que o final, o mesmo secretão do jogo, você só ganha se você conseguir, assim, pelo menos 5 capítulos ou jogar todos 50 vezes. Jogar todos 50 caralho. Vezes, veja bem. 50 vezes 18. Caralho. Aí. É, parou pra pensar, filho, só fazer a conta, né? Nossa senhora, Jesus, dá não. Quanto é que é 5 vezes 18, porra? Bota 0 no final, caralho. Eu sei, já fiz conta, brother. Eu só não, porra. Só não precisava falar, você tem que deixar 5 vezes 18, que parece que é muito maior. Enfim, o que a gente pode dizer do Uma coisa que eu acho, uma coisa que eu achei que me surpreendeu é que, à primeira vista, eu achei que Asura's Wrath ia ser um God of War. Mas não é. Todo mundo, cara. É mais Musou do que God of War. Aí. Não. Sim, a estrutura de combate até é God of War com um pouquinho de Devil May Cry. Porra, mas é diferente pra caralho, moleque. Ah, isso ele é. Isso ele é. Mas a estrutura de combate... Mas isso aí, a rigor, nenhum desses que parecem God of War tem a ver com God of War. Só tem uma estrutura muito básica, muito parecida. Tirando o Dante's Inferno, né? Porra! Dante's Inferno é cópia, é diferente. Agora, não. São parecidos. A gente tá falando de um jogo que tem uma fase que você tem que evitar olhar pro peito da mulher, alguma parada assim. Não, você tem que olhar. Você tem que olhar. É, você tem que ficar manjando o peito da mulher. Várias vezes. Até ela tipo, te oferecer birita pra você parar de olhar. Isso não é, tipo, um momento, não. Isso é um capítulo inteiro. Então, isso é um capítulo da minha vida também, do dia. Ué, como assim? Você tem que evitar peitinhos o dia todo? Não, enfim, vai lá. Vai, segue por aí. Bom, como eu já disse, a parada funciona por episódios. Acho que a cada 5-4 episódios formam um arco de histórias. Ainda tem isso que é mais bacana ainda. Narrativa, aquelas coisas todas que vocês gostam tanto. Eu meio que ignoro essa parte. Eu gosto mais da porrada mesmo da trição. Mas é importante dizer isso, assim. Os arcos de episódios, as partes grandes que tem os nomes mesmo. Tipo, tomo 1, o começo. Tomo 2, o sofrimento. E coisas assim, vai. Até o capítulo DLC que homenageia aquela banda grunge que hoje em dia ninguém mais conhece. Nirvana. Pô, quando é que vai ter o show do Nirvana de novo? O Kurt Cobain manda bem pra caralho. Aí, por que o Slash saiu do Slipknot? Enfim, a história conta sobre uma raça de deuses tecnológicos misturado com coisa de Shurata, aquelas porra hindu, que unificou a Terra num futuro distante e, em vez de ser uma parada com naves espaciais e tal, não, os humanos vivem como se fosse a era feudal, assim, aquelas coisas bonitinhas, vai nas igrejas, reza, volta, fica lá. A Terra é mega tradicional, feudal, enquanto tem, tipo, nave espacial rolando, invasões de deuses de budásticos gigantes. Que apenas os deuses e os que servem aos deuses podem usar. Os humanos nem um carrinho de mão eles têm. Esse é o mundo em que os deuses realmente eram astronautas. O maluco lá que escreveu o livro ficaria louco de ver essa porra, se ele já não tivesse morrido há quase 100 anos. Pois é. Aí você se sente na pele de um dos 8 grandiosos guerreiros divinos. Então você tá mudo do deus, dos deuses. É, no caso, Asura, o avatar da ira, uhum. O homem que não consegue parar de ficar nervoso nunca. Pô, para de falar ira, cara. Fala cólera, tão mais maneiro. Ai, cólera, boa. Não, a cólera confunde com a doença, é. Essa doença tá extinta, cara. A última vez que teve doença no Brasil foi em 92, cara. Ah, bicho, ainda assim vai ter um idiota que fala cólera, doença, né? Ai, cólera do dragão. É, tem isso também. Mais maneiro. Caganeira do dragão. Diarreia do dragão. Ai, tô nervosa. Ai, eu sou azul e tô nervosa. É, apesar de ser um homem nervosão e destruidor de frotas espaciais de demônios, Asura é um homem de família, ali casado com uma filha, a filha tipo seguindo os passos do pai, também já é divindade, fica lá rezando os mantras, o mantra que é tipo a fonte de força dessas máquinas todas e até mesmo deles próprios, é o que move tudo. O mantra não é só ele ficar lá o que é estranho de Churaton, Churasowaka, com aquelas porra. Não, é tipo fé mesmo, é fé transformada em energia que move tudo. Porra. Vejam bem que conceito louco, bizarro. A fé que move montanhas, literalmente. A fé que dá poder a lasers da destruição. A fé que bota a nave voando no espaço e cuspindo um soldado no azói, assim. Vai ser maneiro. Não, pra caralho. Aí o Asura tá lá, vivendo a vidinha dele de bater em capeta todo dia com os oito com os outros 7 brothers dele lá, servindo ao imperador, que é muito estranho e parece um boneco de Olinda. Aí tá um das 8 divindades, o que se chama Deus. Olha, veja bem. Deus cristão? Deus cristão? É Deus cristão. E é o vilão do jogo. Veja bem onde nós já estamos indo. Olha só. Aí ele gera lá um deve plano junto com o Deus do Velho Testamento, né? Que é maligno. Provavelmente, o Deus do Velho Testamento é um vilão hardcore. Aí ele gera ali um plano com os outros 6 e fala, ô, vamos foder tudo, vamos tomar conta dessa porra e vamos jogar o Asura pra ganhar a culpa. Eu acho a ideia bacana, ainda mais nós pegamos a filha dele, tem poder pra caralho, vamos botar ela de gerador, hein? Eles fazem isso, vão lá, armam pro Asura, fazer parecer que ele matou o bonecão de Olinda. Matou o bonecão de Olinda que tá maluco e tá doidão, que não é o do posto, mas poderia ser. É um posto em Olinda. É, um posto em Olinda. Por que não? Frentista. Aí o Asura lá com as mãos biônicas dele toda cheia de sangue, falando que não foi ele, todo mundo ignorando, todo mundo cagando pra ele. Aí ele começa a ficar puto. Ai, tô nervoso, vou sentar o dedo em todo mundo. Ele fica loucão, começa a espancar nego pra cacete, mas isso não é o bastante. E ele é expulso dos céus. Olha. Nossa. Lançado ao inferno, pendurado em um dos pilares que leva do inferno até o céu. Pô, então, nós temos uma jornada de vingança. Total vingança, rancor e destruição. A ideia é o Azrael, que está na Terra, subir aos céus e detonar na porrada os deuses. Uhum, já todos aqueles que os traem. Ai, já vi isso em algum lugar? Não, peraí, eu esqueci um fator definitivo nesse lance de vingança total. Matam a mulher dele. Já vi isso em algum lugar, hein? Já vi em One Piece, quando ele quer subir pra enfrentar aquele o Enel. Não, ele tá. Juras Bronson. É, Bronson, total Bronson. Isso num tal de Deus da Guerra aí. Risadinha, vou matar o Risadinha. Pô, Risadinha morreu, cara. Enfim, apaga a mulher dele, tipo, tirou tudo dele, incluindo a diversão de quinta-feira. O cara já não tem mais pra onde ir. Fudeu tudo. Agora que ele vai dar vazão à ira. Vai enfrentar cada um de seus antigos brothers de profissão e vai literalmente tocar o puteiro divino no céu. Vamos lá, então nós temos uma história que não é muito diferente de God of War, seja um ex-deus atrás de vingança contra seus irmãos deuses, para matar o deus supremo. O supremão. No caso de God of War, deus. No caso de Azura's Wrath, deus. É, Zeus e deus. Não tem lá muita diferença, tem? Cristãos, eu estou olhando pra vocês. Mas nós temos uma jogabilidade bem diferente. Fala um pouco sobre essa jogabilidade. Bom, depende. O jogo tem ali 3 modos. Trocando miúdos, ele tem 3 modos. Um seria o da narrativa, onde vai rolando lá as imagens do jogo, aquelas coisas bonitas, e você ainda pode cortar as coisas, porque vai ter um QTEzinho entre uma coisa e outra. Inclusive, o jogo tem muita cutscene, né? Comparável com Metal Gear Solid 4. É, só que com o mínimo de duração, né? Porque os episódios são bem curtinhos. Em 10 minutos já fecha um. Mas é mais interativo o cutscene, não tem? É mais interativo. Tem incluindo uns troféus sensacionais, onde você pode simplesmente fechar o monólogo de um dos companheiros deuses do Asura, dando-lhe um belíssimo murro. Tipo assim, o cara tá lá falando merda, aparece a opção B, shut him up. Aí você aperta o botão correspondente e dá no bicho um rá. Muito Hulk no Avengers, né, cara? Eu sou um deus. Cala a boca. Não, aquele é o golpe Looney Tunes. Cara, foi muito foda, muito foda. Foi do caralho. Cara. Enfim, esse seria o primeiro modo da narrativa, é o que você mais vai ver. Aí tem o modo de combate, onde a coisa realmente acontece. Que aí entra um God of War style da parada, um, né? God of War com os controles de Devil May Cry, incluindo uma piada igual. Por exemplo, pro eu que joguei no Xbox, o X é tiro. Olha. E pra quem é quadrado, seria o tiro também. Aí no triângulo, você tem o golpe espalha geral, também conhecido como sai daqui! Socão no chão. É, no caso, o Astro ele pula e gira as duas pernas. É Capcom, cara. É tipo o chute do Guy do COD. E o botão de ataque mesmo é o B pra mim e pra vocês, bolinha. No caso, o X. Não, no X pra vocês é o de pulo, que pra mim é o A. Porra, muito cópia do Super Nintendo, caralho. Essa regra é clara, cara. Aperte X para pular. Sim, é bem isso mesmo. Aperte o botão esquerdo inferior para pular. Uhum. É, total. Só que aí tem uns fatorzinhos que mudam muito o negócio. Tem o botão de lock-on, tem o botão de correr, tem o botão de defender. E tem o botão do ativar modo da destruição eterna violenta. Eu quero passar de fase rápido. É o final, boladão de três fases? Tem, tu abre seis braços. Lá, brá! Maneiro. Aí vira um QTzinho próprio que já enche a sua barra de poder pra você poder matar tudo que se move. O nome podia ser barra de cólera. Aí ia ser maneiro, hein? É, na verdade a barra é mais ou menos isso mesmo. Acho que é mantra, mas o mantra do Asura é a própria ira dele. Quanto mais puto, mais poderoso. Aliás, isso tem uma dualidade maneira, né? Porque mantra vem tudo de uma arte de meditação, de calma. Uhum. Já mantra pro filho da puta é raiva e porrada, mulher. É. Na verdade, cada um dos oito deuses tem um mantra próprio, que é uma emoção que ele sente. Ou um mantra estado é o controle sobre o estado do espírito. Se você controlar o seu ódio, você pode fazer o uso disso também. É, no caso, no tipo, negócio assim, cada tipo um... Tipo o Hulk nos Vingadores. Eu estou sempre nervoso. Por exemplo, o Yasha, que é o outro personagem jogável, o mantra dele é melancolia. Esse é um cara que tem uma roupa vermelha e um cabelo branco, né? Não. Esse é o Augusto. O Yasha é o cara que parece o Ryu. Ah, entendi. Achei que era o Ino Yasha. Puta, né? Nossa. Tanto Asura quanto Yasha são nomes pra demônio, né? Isso. Então, o Asura é um capeta de seis braços mesmo, que é uma divindade da guerra, e o Yasha é um lobão capeta. Um lobão capeta brancão. Enfim, o terceiro modo, e é o que menos você vai jogar, infelizmente, é o de Rail Shooter. Ah, você tem um momento em que você começa a atirar na porra toda, né? Sim. Aí tem dois modos. Ou você fica parado atirando, ou você começa a correr igual um louco e atirando. Porra, irado. Contra as coisas que vem voando na terra em mó caos louco de tiro e bullet hell, não é? Aquela coisa... É, bem bullet hell. Assim, o rail shooter parado, vem inimigo te pegar e você não pode resolver com eles no tiro. Você tem que dar umas porradinhas que mudam também, não são os mesmos combos. Aí o foco mesmo é dar pipoco. Até que eu joguei o jogo 5 vezes e até hoje não sei o que o Astro atira. Energia bolada de ódio. Não, cara, não dá pra ver. O tiro é muito rápido. Quando você vê, ele já acertou. É tipo o vídeo do Kid Icarus. Eu também não entendi ainda o que ele faz. Jesus, cara. Não, mas é ali... não, se bem que tem muita arma, não é só flecha. O modo de correr... O modo de correr é correr atrás de alguma coisa e você tem que parar o cara na bala. Daigo, algum defeito no jogo? Alguma coisa que não te agradou? Alguma coisa que você acha que poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor, sei lá, evoluir os combos. Porque toda hora eles falam que o seu poder tá aumentando, mas você não percebe isso. Você sempre bate do mesmo jeito e alguns inimigos têm até um número fixo de porrada pra tomar. Essa sensação de não evolução me incomoda. Uhum. Fora disso, coisa... o jogo é quase perfect. Cara, o jogo é lindo. Se não fosse o outro defeito que eu vou falar agora, ele seria totalmente perfeito. Por quê? Porque o final é um gancho gigante pro que poderia ter sido uma continuação. Sim, ele é o verdadeiro episódio 18, que você consegue já da maneira que eu disse antes. Uhum. Ele deixa uma janela maravilhosa. Você fala, caralho, vai ter o 2, meu irmão. Caralho, eu quero comprar o 2 já. Pré-venda. É, tu já põe na pré-venda mesmo que nem eu tenha anunciado. Mas a Capcom, já seguindo ali aquele modelo de marketing magnífico que ele tem sido tão peculiar nos últimos anos, lançou um DLC com o que diz ser o verdadeiro final do jogo. Nossa senhora. Cortando ali toda a chance de ter uma sequência fácil. Não, mas não é bem um verdadeiro final, né? O jogo se encerra no seu todo. Se você não tem o DLC, o jogo tem um início, meio e fim. A diferença é que que ele tem um gancho pra uma continuação, e na verdade a continuação é um DLC, né? Uhum. O problema desse DLC é que é mesmo fim. No DLC eles falam, beleza, isso aqui é o fim de tudo, não tem mais Azul. Acabou. Só se vocês olharem meu passado aqui agora. Dica. God of War. É, bem isso mesmo. Infelizmente, a Capcom meio que matou a vaca da grana. Entendi. Porque se eles lançarem um Astro's Wrath 2 melhoradão, assim, com tudo que poderia ser no jogo mesmo, talvez até lance de episódios destrancáveis, porque eu não quero ter que dar dinheiro pra baixar coisa. Eu não quero. Isso seria perfeito, cara. Fora isso, o jogo é um 9,5 sólido. Nice! Ui! Uhum. Aí, eu fico meio bolado, porque, assim, hoje em dia, finais de jogos estão com mega discussões mamiludas boladas. Tipo, é? Final Fantasy 13 2 me termina com uma tela de to be continued, moleque. Ei! To be fucking continued. É por isso que eu jogo MMO, cara. Não tem final. Caralho. Mas eu acho que, de repente, terminar com... Acho que um DLC, assim, é até interessante, sabe? Ele vai ver, eles não estavam com plano de fazer uma continuação de Astro's Wrath. E com esse gancho para um DLC, fomenta as pessoas a comprarem o DLC. DLC já é uma coisa bem mais rentável, né? Então... Apesar de que isso me deixa muito triste, cara. Eu odeio esse modelo de marketing. Eu odeio. Ele pode ser muito bom, mas às vezes ele é muito mal explorado. Acabou com a pirataria, cara. DLC é foda. Pra você que se interessou, meu jovem, Astro's Wrath está disponível para o PlayStation 3 e para o Xbox 360, que foi onde eu joguei-o. Joguei-o. Lapso, fiquei sabendo que você tem jogado coisas brasileiras. É, o toque de português é que eu não entendi o motivo, mas beleza. Poeira Legends. É, capaueta. Não, saudade. É que vem do... O que vocês têm jogado? Só que é jogado brasileiro. É, só o Daigo entendeu a parada do capaueta. Não, é o seguinte. Em fevereiro nós recebemos um press release do Miniboss, que é um estúdio brasileiro, desenvolvedor de jogos eletrônicos, falando do jogo que eles estavam pra lançar em breve, né? Na época tava quase saindo, já que era o Out There Somewhere, que ia sair no 21 de fevereiro. Eles entraram em contato com a gente um pouco antes disso. Infelizmente, como a gente tava viajando pro carnaval no dia em que eles mandaram o e-mail, todos nós aqui, aí eu só consegui publicar no site depois do carnaval, já tinha lançado o jogo. É verdade, Bem, mas a gente se desculpou e tal, mas acontece. Mas aí eu mantive um contato durante algum tempo com o pessoal deles, inclusive com a Amora, que é uma das desenvolvedoras do jogo, e cheguei foi direto na mulher, né? Não, é porque aqui foi ela... A garota que ela é arroz, muito legal. Arroz. Uncle Benz. Ela foi ela arroz, que mandou aí o nick do Ilapso agora pode ser tio Ilapso. Tio Ilapso. Foi ela que mandou o e-mail, então foi com ela que eu falei. Mas ela, acho que nunca tinha nenhum ouvido o programa. Quem ouvia era quem chegou a ouvir foi o Santo. Então, Santo, muito obrigado. Você é um cara maneiro. Passa não, Tilato. Não, eu tô rosando o cara também. Então, eu cheguei a comprar o jogo, deu tempo de comprar pré-venda, e aí veio com a OST, que é muito boa, por sinal. Muito e esse bom. Foi o jogo que eu joguei agora, que é o Out There Somewhere, que é um jogo brasileiro, desenvolvido pelo Miniboss, que foi lançado no Carnaval e está no Dessura. No Steam não tem, tá? Então baixa o Dessura lá e compre. Tá custando menos de 10 reais, cara. E é uma coisa que vale muito a pena. Tem duas versões do jogo no Dessura. Esse jogo tá só no Dessura e no site da Miniboss mesmo, não tem no Steam nem nada do tipo, pelo menos por enquanto. Tem duas versões, uma que é a versão do jogo normal, que tá $5, então não dá nem 10 reais, é ridículo de barato, e uma que acho que é $7.50, então tá aí 12, 13 reais, não sei quanto é que tá, $1.90 e pouco, subiu pra caralho. A barata da pizza. E vale muito a pena, porque a trilha sonora do jogo é espetacular, então quem puder pegar a versão com a trilha sonora, recomendo, mas enfim, isso é importante agora. O importante é que o jogo é o seguinte, eu vi uma entrevista do pessoal da Miniboss, Santo e a Amora, coincidentemente com o pessoal do Phoenix Down. Jabá. Nossos amiguinhos recentes aí. Jabá o caralho que eu não falei o site deles. phoenixdown.kit.net. E o Santos explicava... Aí eu já tive um site.kit.net. Quem nunca, né? E o Santos explicava como o Out There Somewhere nasceu de um bug. Estava ele testando um engine qualquer de desenvolvimento de jogos e estava testando o tiro do personagem, do Blackinho. E estava vendo se a colisão estava correta, né? Se o tiro estava batendo na parede e morrendo, e se não estava vazando, coisas assim. E aí, como ele estava sem o ícone do... Sem uma arte pro tiro, ele fez um método lá que, pra testar a colisão, falou, ah, se se estiver colidindo, manda o boneco sumir de onde tá e aparecer onde colidiu. E aí, ele testou, funcionou, ele atirava, quando o tiro bate na parede, o bonequinho se teleportava, e ele pensou, porra, tá aí. Tá aí o jogo? Tá aí o jogo. E daí que nasceu o jogo, de um bug. Não, o jogo? Não é, não é bem... De um teste, de uma rotina de teste, de um engine. Isso que eu acho legal, como às vezes, durante o desenvolvimento, você pensa, você tem, tipo, um momento de brilhantismo. Você tem a ideia da jogabilidade irada, e você muda em função disso. Eu acho que isso é um excelente exemplo de como acontece, e deu muito certo. Ele tinha o bugzinho lá, uma falha de não ter a porra do ícone do tiro, e ficou por isso mesmo. E aí achou, falou, é isso. E o jogo é totalmente baseado nessa mecânica de teleporte. É um puzzle plataforma, que praticamente não tem nada de tiro, até inclusive os inimigos não servem pra muita coisa no jogo. Ele é totalmente baseado nessa teleport gun. Ele lembra muito Portal, mas não tem muito a ver com lembra Portal porque tem teleporte, né? E as pessoas ficam viciadas em pensar em Portal se você pensar numa mecânica de teleporte em jogo, mas... Pensa em teleporte, cara, você pensa em Portal. Mas não faz muito sentido, não tem muito a ver o jogo, é só isso mesmo, o jogo é plataforma. É, não tem Portal, é colisão, teleporte, né? E o cenário do jogo é o seguinte, no ano 2000XX, não por coincidência, uma frota estelar do chamado Planeta Mãe está perseguindo um vilão da história, que é um terrorista interplanetário chamado Grigori. E para perseguir Grigori, é destacado dentro da frota um dos mais exímios pilotos da frota estelar do Planeta Mãe, que é o Yuri, ou seja, o Arara. Amigo Arara, né? É, não à toa, um se chama Yuri e o outro se chama Grigori, né? Referência aí ao Yuri Gagarin e ao Grigori Rasputin, maior vilão da história da humanidade, declaradamente. Porra. E um viado em World Hero. Também. E inclusive tem várias outras referências à história russa. O nome do criador da arma de teleporte no manual está dado como Dr. Konstantin, que é né, referência ao Konstantin Tsiolkovsky, né? Que foi um dos pesquisadores lá dos foguetes e de cosmonáutica lá ainda no final do século XIX, começo do século XX na Rússia, na União Soviética. E também a edição especial do jogo, que vem com a trilha sonora e tudo, chama Vokshod, que é o nome das primeiras operações de exploração espacial da Rússia, né? O Projeto Amanhecer. Cara, muita referenciazinha aí, né? Sim. Vokshod em russo é Amanhecer. Não, o nome da arma, pra mim, é o melhor. É. E esse acho que é o de menos, né? No meio do jogo, quando você começa o jogo, você tem um pseudo início do jogo que é em tiro. É scroll, né? Como é que é o nome dessas porra de jogo de nave em scroll vertical? Side-scroller. Jogo em scroll vertical, side-scroller. E você tá com a nave do... Cara. É horizontal ou vertical? Na verdade, depende de como você tá olhando a tela. Você tá com a nave do Yuri perseguindo o Grigori, só que o Grigori no começo do jogo é muito apelão e é pra você perder mesmo, você perde a porra do jogo e sua nave cai num planeta desconhecido e você tem que sair da nave e achar... O objetivo do jogo é achar uma nova fonte de energia pra você poder tirar a nave de volta do chão e poder voltar a perseguir o Grigori. O que não fica muito explicado é como é que a nave cai na porra do solo do planeta desconhecido e não racha porra nenhuma, só fica sem energia. Mas isso não importa, tá? Esse planeta, a princípio, não tem uma grande forma de vida inteligente. Tem uns bichos lá escrotos que teoricamente não te atrapalham, mas se você encostar nele você morre, porque é um jogo 8-bits, então é assim que funciona. E tem duas formas de vida inteligentes lá. Os homens árvore, que são os entes da vida, só que eles não fazem porra nenhuma, eles são os inúteis. São tipo uns barbárvores lá da vida. E eles perguntam, você quer vencer o Grigori? Pô, beleza, a gente não vai com a cara dele não, mas a gente é muito lento pra fazer alguma coisa, então a gente também não vai te ajudar não, porque a gente é muito idiota pra fazer alguma coisa. E tem os vermes gigantes lá, que esses são caras que te ajudam. Entre uns outros caras lá também que te abrem portas pra você atravessar as fases, que eles não à toa usam um capacete muito parecido com o da Samus. É outra referência interessante. E o cinto do Grigori tem uma triforcezinha. Não dá pra ver isso. Uma cara, muita referência, né? É, só dá pra ver isso na capa. No jogo, né, não rola. É. E aí, a única outra arma que tem no jogo é uma arma que você encontra aqui, que é pra dar tiro mesmo, que pra matar os inimigos você não precisa, porque você não precisa matá-los. Você raramente... Só um bichão lá que solta um Hadouken pela boca que você tem que matar mesmo, senão o Hadouken dele te pega, e se a coisa te pega aqui, pega de lá, você morre. Mas os outros bichos... Nossa senhora! Não entendi nada. Não precisa matar. E aí você encontra essa arma de fogo que se chama a pistola de Gauss, que é... O terror da engenharia. Cara, sei lá, não tem nada contra ele não, mas o Gauss é um cara... Você não pode ter nada contra o Gauss, cara, porque ele fez praticamente tudo que você usa hoje em dia. Cara, qualquer pessoa que nem o Lápis, que se formou em engenharia no tempo certo, com um CR acima de 8, e não é pra ser levado no normal, então... Tá, então vai tomar no seu cu. Então, o Gauss... Inclusive, a Biblioteca Nacional, eles acharam duas cópias do livro do Kepler, mas não tem nada a ver. Ah, beleza. Bom review, boa referência, abraço. E aí, as armas de Gauss ela atira, é a arma que atira, foda-se. Então, mas o jogo é todo baseado mesmo nas mecânicas de teleporte. E essa mecânica é uma mecânica evolutiva, porque a princípio você se teleporta, Pokémon. Atira, teleportou. Aí depois surge um raio nulificador da sua arma de teleporte, que é um raio vermelho que aparece no meio do jogo. Porra, beleza. Raio depois, nulificador. Raio nulificador, parece Chapolin. Tem um raio que é um raio ativador, que você atira naquele raio e você se teleporta pra aquele ponto. E tem o raio condutor. Você atira, aí ele conduz o seu tiro até lá em cima e aí você morre. Você dá respawn no topo do lugar. Aí você cai de onde você tá. E também implementaram a mecânica de conservação de momento. Então, se você estiver no meio de um pulo quando ativar o seu teleporte, você continua o pulo e atinge lugares mais altos. Inclusive, pra você chegar no último chefe, é uma porra numa sala gigante que você tem que fazer assim, né? Você tem que ficar dando pulinho, estilo Mega Man, né? Acho legal parede. Quando essas mecânicas novas são aplicadas, mas tem toda uma atenção às leis, né, da física. Mesmo que às vezes o jogo não vá ter muito proveito, eu acho legal quando eles tiram proveito dessas leis, dessas conservações. Por exemplo, em Portal, foi uma tacada genial o negócio de você manter a sua velocidade e a gravidade conforme você vai saindo do portal e lançado com a mesma velocidade que você cai, quando você cai em cima, não sei o que, e você faz várias paradas a partir disso. Eu acho legal quando mantém, tipo, nesse jogo também, no Out There Somewhere. O jogo que é mestre nessas leis de conservação da energia e massa é o And Yet It Moves. É verdade. Podem esse procurar é, né? Esse aí é... Tá, tem até pra aparecer um melhor do que esse. Porque esse, ele não usa, não faz uso diegético só no que interessa. Ele usa tudo. Então, se você cair de um lugar muito alto, você morre. E foda-se. No Out There Somewhere, por exemplo, se você cair da altura que for, não vai morrer. Porque o cara tem uma bota ninja que absorve impacto. Um tipo do portal. Uma bota de vibranium. É, no portal também, no portal... É, enfim, não vou dar spoiler. Mas no portal tem um motivo lá. Qual é outros detalhes do jogo? A trilha sonora. A trilha sonora é de um rapaz que trabalhou com a galera da Miniboss, chamado Yuri, também. Olha só. Isso foi coincidência. Yuri Rodrigues fez um trabalho espetacular. Quem comprar a edição Voxshot tem a trilha sonora inteira do jogo lá. E acho que por R$5, né? Troco de dinheiro de pinga. Vale a pena. R$5. Vale muito a pena e as trilhas sonoras são espetaculares. Nível de qualidade do Anamanaguchi, por exemplo. Caralho. Foda, hein? Foda. É bem nesse nível. A arte do jogo é toda da Amora e do Santo também. É só eles que fizeram o jogo, né? A parte visual e desenvolvimento. E é completamente homemade de 8-bits. Então, quando você olha aqui, desde a capa do jogo, a capa eles botaram pra votação, né? Ganhou a versão lá que era capa de Master System. Então, tem lá a arte do jogo e aquele xadrezinho branco e azul marinho nas bordas. Mas como o jogo só é distribuição digital, né? Essa parte da capa fica só de uma brincadeira mesmo. É, mas vem o manual no manual em PDF pra você imprimir, ele é diagramado de modo que se você imprimir, você pode dobrar ele no meio e ficar um caderninho igual de Master System. Isso é legal. O detalhe interessante do jogo, a cutscene inicial tem lá, bem naquele jeitão de jogo de Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Tem aqueles quadrinhos lá e vão aparecendo as letras embaixo. Essa arte inicial do jogo lembra bastante aquele... Qual é aquele jogo do All Your Bases Are Belong to Us, meu? Zero Wing. Lembra muito esses jogos japoneses em que o pixel art do personagem é uma coisa e o personagem da cutscene é outra coisa completamente diferente. Ah, isso então, é legal. As cutscenes são todas o estilo meio mangá, assim, é meio japonês, né? E quando chega lá na hora do jogo, o pixel art do Yuri parece até um ET, que é uma cabeçorra verde com duas bolas brancas e com o olho dele vazando, quando na verdade aquilo lá é um globo de astronauta que tem, né? Um capacete de astronauta aqui na cabeça dele. E outra coisa bem legal também é quando você morre, né? Já tem aquele respawn automático, né? Bem dinâmico, bem característico dos jogos hoje em dia. Mas sempre que você morre, ele muda aleatoriamente o filtro da imagem. Então quando você morre, dá aquele efeito de estática da imagem tentando, né, se restabelecer. E quando volta com algum filtro aleatório. Um filtro meio... Fica meio roxo a tela, ou fica meio esverdeada, ou fica meio azulada. Fica uma coisa meio... Fica bem aleatório mesmo. Joga um filtro lá por cima. Então a arte foi dada uma atenção bem maneira, né? A arte é o ponto mais forte do jogo, ao lado da mecânica inovadora. E o som. Na verdade, todos os pontos do jogo são, né, muito fortes. Aí é foda. É o som, os gráficos e a jogabilidade. Só esses pontos são fortes. Só. Mas o jogo também... A história, então, é fraca. O enredo é bom. O enredo, cara, não precisa ter um grande enredo. É um enredo muito simples. Você caiu com a sua nave, você tem que seguir o vilão. Você precisa achar uma fonte de energia pra você poder colocar a sua nave no alto de novo. Porém, o vilão, ao mesmo tempo, está nesse planeta e escravizou o seu povo, desse planeta desconhecido em que você aterrissou. Então você, ao mesmo tempo, tem que salvar o povo desse planeta e, em troca disso, eles vão abrir o caminho pra você chegar ao tal do Grigori, que é o vilão do jogo. Muito bom. E é nisso que tá meter-lhe um pé no rabuda. Esse que é o grande problema do jogo, é a batalha final. O jogo é todo baseado nessa mecânica de teleporte, então você tem que ficar lá, ficar meio esperto pra ver como é que você resolve o os puzzles. O jogo todo é um grande puzzle plataforma. Só que a batalha final não é bem assim. É mais ou menos com a crítica que o pessoal fez ao Deus Ex Human Revolution agora. Que você fica o jogo inteiro mandando espionagem, mas quando chega na hora do chefe é pura porrada. Simplesmente. Então na hora de enfrentar o chefe, o Grigori, você só usa armas de teleporte pra desviar do raio laser aniquilador que corre a tela inteira que ele usa. Que isso? E aí você usa o teleporte pra escapar disso. Tirando isso, é tiro. É teco absurdo. Você pula e dá tiro, né? Pra você cobrir a tela de tiro. Bem, né? Side-scrolling de novo. Bem Mega Man, né? Bem Mega Man, é. Não tem. Não foge muito disso. Não que necessariamente precisasse fugir, mas poderia fugir e seria muito bem-vindo se fugisse. Mas eu entendo que o foco do jogo realmente não era a batalha final, né? Aquilo era mais um algo pra finalizar o jogo. Então realmente não pesa contra, não. É, eu acho que às vezes esses jogos mais focados em puzzles, né? Na hora de uma batalha final, você pode fazer uma coisa dramática baseada em puzzle mesmo, vide Portal, né? Portal, a batalha final, basicamente é um puzzle sob pressão. Você não atira na GLaDOS até ela morrer. Você faz um puzzle sob pressão tempo ali, baseado na mecânica dos portais. Uma coisa podia ser sido feita, né? Você mudar a posição do seu personagem pra acionar plataformas que vão tacar fogo em um determinado ponto, entendeu? É, podia ser. É, então você usar... faz ele ser teleportado em cima de um buraco, ele cai e se fode pra voltar. Isso. Você pode fazer com que o jogo utilize as próprias mecânicas que ele inovou pra fazer resolução de chefe. Assim como no Mario a sua missão não é, às vezes, bater no Bowser, mas atirar ele pra fora da plataforma, pode fazer coisas desse tipo, teleportar coisas pra cima do inimigo, coisas desse tipo. Acho que você pode utilizar esse tipo de coisa pra decidir uma batalha. Ou pra tem umas ideias legais, por exemplo, levando em consideração as mecânicas de Mario, Mario 64 e tal, você pode atrair, você pode ir pra um lugar que você só alcança com a parte de portal, tipo uma plataforma, quando o inimigo pula pra cima de você, naquela plataforma você ativa uma parada. Ativa um dispositivo que derruba o cara. A plataforma cai, mas você só consegue se salvar por causa da sua arma de teleporte. Pronto. Exatamente. Entendeu? Já fez uma mecânica mais interessante. Mas nada que prejudique o jogo. Quando você vence esse Grigori, você, né, zerou o jogo. E é tão rápido que eu joguei de uma vez só. Nossa. Olha só. Eu sou muito de jogar coisa por muito tempo. E então, engraçado acho que os jogos aqui hoje são bem rápidos. Azuras não é um jogo muito longo, a não ser que você faça 50 vezes cada capítulo. Azuras é um jogo... 2 horas e meia você termina o Azura. Não, o Azura não, em 6, 7 horas. Ele dura 6 horas. Comigo foi 6 horas. 6, 7 horas, cara, é o tempo da Azura. 15 minutos você não faz... Ah, são 18. É, então não. E já o Out There Somewhere são também 2. Menos de 1 hora. Não, 1 hora, pô. 1 hora e pouquinho. É, igual um jogo de NES mesmo, né? É. O jogo que eu vou falar são 2 horas também. Só o Mass Splinter que jogou um jogo aí de 18 horas. Porra, muito bom. Não, mas não é uma consideração final pra Out There Somewhere. É um excelente exemplo de como você não precisa ficar parado esperando as coisas acontecer. Tem gente aí que entra em faculdade de coisa da computação, não vou citar nomes, como por exemplo o Elapse Mass Splinter e Nismigo, e fica falando, ah, porra, eu podia fazer um joguinho, mas nenhuma empresa existe aqui. E os dois caras foram e fizeram. É, então, o que não faltam são o que não sobram ferramentas pra você sair do lugar. O que nós somos falta um bando é de preguiçosos. Nós somos um bando de preguiçosos e fomos arrumar dinheiro de outra forma, né? Mas tudo bem. Eu tô fazendo meu joguinho. É, projeto final, não conta. Porra, tô aprendendo a parada no meu projeto final pra usar, tirar alguma coisa dessa faculdade, né, pelo menos. A gente tem, enquanto povo brasileiro, né, nesse aspecto de fazer as coisas, um sentido muito derrotista, né? Se ninguém nunca fez, por que eu vou ser o primeiro? Mas isso não é motivo pra você ficar parado. Então, pessoas como o pessoal da Miniboss e outros estudos independentes aí estão mostrando que não é bem assim que funciona. Ainda mais hoje, uns anos pra cá, com essa série de facilidades de distribuição digital que você não tem motivo nenhum pra esperar as coisas se moverem ao seu redor. Então, você que tem a ideia aí de fazer o seu jogo, vai e faça. Eles aí já estão colecionando um monte de prêmios. Um dos jogos deles aí, o Talbot, ganhou ano passado o prêmio da SB Games de melhor jogo independente. Eles participaram do Planetary Plan C, que foi escolhido dos melhores jogos no Global Game Jam do ano retrasado, acho, 2010. Então, com um monte de coisa aí. Tem jogo de graça lá no site da Estúdio Baixar. Tem um chamado Down Goes the Phoenix, que é muito bom. Então, vá lá, dê uma olhada, compre esse Out There Somewhere, é produto nacional, que a garantia é minha. Se você não gostar, pode pedir o dinheiro de volta pra mim. Porra, é baratinho, né? Inclusive, agora, já que eu gostei do jogo, a gente vai comprar uma cópia dele e vai sortear aí pro... Duas. Eu vou comprar uma. Beleza. Pô, legal. Então, beleza. Vamos lá. E pra que plataformas temos esse jogo, lá? Temos pra PlayStation 3? Super Nintendo? Pra PlayStation 3. Tem pra Super Nintendo? Não temos pra Super Nintendo, nem pra 3DS. Não temos pra 3DS, nem pro Commodore 64, nem pro Atari. O Atari nem rodar. Nem pro Mega Drive. Temos apenas no site do Miniboss e você pode entrar lá no Dessura, que é aquele negócio que parece com Steam, mas que pouquíssima gente usa, mas só de Linux se amarra. E lá no Dessura está à venda por $5 a versão normal e $7,50, se não me engano, a versão com AOST, que vale muito a pena. Então, PC, Mac, Linux, é, É, dessura. E aí, Ninja Inimigo? Eu quero ser jogável! Cara, desde a época que a gente fez aquele programa de o que, que ia lançar no ano e tal, que a gente comentou levemente sobre Journey como um jogo de uma jornada no deserto em que você podia se comunicar, encontrar pessoas aleatórias e se comunicar sem falar nada. Eu lembro, foi um jogo que vocês falaram, ah, porra, vai deixar essa merda na lista final? Eu não falei porra nenhuma disso, não. Eu só falei, caralho, qual poder, é... Eu falei, qual é desse jogo? Se pá, foi o Castro, hein? Não, ele com certeza foi. O resultado final foi esse. Journey é o jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida. Jogo muito bonito. Não, sério, ele é belíssimo. Jogo muito bonito. Um jogo, infelizmente, muito curto, mas 2 horas você fecha ele. E antes de eu começar a falar tudo aqui, aproveitar que ele já tá no final do programa, esse jogo, baixa ele na PSN, que só tem pra PSN, e divirta-se. $15, joga antes, não vê nenhum vídeo sobre isso, não... pode até escutar o que eu vou falar, mas tente não ver como é o jogo, tente não tomar muitos spoilers. Aproveita a sua jornada, que é foda. Journey é um jogo feito pela Dead Game Company, empresa que fez Flower e fez alguns outros jogos, tipo Flow. Nomes muito criativos, né? Flow, Flower, daqui a pouco é Flower Is. Pô, Flow não é um jogo do Wii que você controla o vento? Isso mesmo, tem pro Wii, tem até de graça aí no Flash. Bacana, é do... Eu referenciei o cara do Flow na minha dissertação de mestrado, de Nova Shen. Parece interessante, nunca joguei não, vou baixar. É legalzinho, e eles fizeram um jogo, como esses todos os jogos, eles têm uma tendência em fazer art game. Pra quem não ouve, quem é feio e não sabe as regras, pra quem tá dando mole e não ouviu podcast número 89 sobre art games, é uma obrigação escutar antes de ouvir isso aqui. Porque Journey é sim um art game e tem todos os elementos que um art game normalmente tem, que a gente discutiu nos jogos anteriores. Ele não tem uma palavra sequer. No multiplayer você não pode nem falar, nem trocar nenhuma palavra escrita, você não pode escrever, não pode fazer nada. Não, você tá falando isso como se fosse uma regra, isso não é regra nenhuma. Não, não tem. Então, não é nenhuma regra. Você falou, Journey é um art game, não fala ele nada. Tem uma característica dele, por ser um art game, tem uma coisa extremamente diferenciada e incomum, que talvez não agrade todo mundo, que é o fato de ele não ter uma palavra que é. A única palavra que você lê no jogo é Journey, no começo do jogo. Jornada. Peregrinação. Interessante que no multiplayer você não pode falar nem trocar nenhuma palavra com ninguém, você no máximo se comunica se movendo através da jogabilidade com os bom que você faz. Então, não é um jogo pra qualquer um. Mas se você conseguir entrar na vibe, se conectar e tá na mesma linha que a parada, você com certeza absoluta vai ter uma das experiências mais fantásticas em videogame. É assim, mind blown. Expectativa rise. Pode subir, bro. Pode subir. Comigo quando eu fui ver Vingadores também, e aí é por isso que eu não gostei tanto do filme que nem todo mundo, que tomou um boquete do filme. Ele até tirou a blusa. Ele tava no meio do shopping ali, ele falou, pô, isso é legal? Caralho, legal, ele tirou a blusa assim, sacudiu, é muito foda. Esse é o apresentador do prêmio Multishow de Humor, a estrear aí 2 de junho, fiquem ligados. Quem que é, o Caruso? Não, o senhor Rafael Stotto. Falou, porra, esse filme é a prova de expectativa, essa porra é melhor que a vida, porra, eu não quero mais viver depois desse filme, exceto pra ver o filme de novo. E o filme realmente é espetacular, mas né, nada, nem tudo é perfeito. Sim. Talvez ver Vingadores com uma mulher pagando um bocado pra você seja perfeito. Vamos testar. E tomando vodka. Eu não bebo, mas pode ser. E comendo um bauru. E fumando charuto. Eu não fumo também, mas... Apenas os fortes reconhecerão a referência. Journey, por mais que pareça óbvio, né? É um jogo sobre jornada. Uma peregrinação. Tudo gira em torno da jornada do personagem e toda a aventura que ele tem ao chegar ao ponto que ele precisa chegar, né? O personagem que você controla é extremamente simples. Ele não tem braços. Ele veste uma capa vermelha grande, como quem protege do sol no deserto, tá ligado? E ele possui umas perninhas fininhas. O rosto dele... o personagem, quem já jogou War 2, 2, a partir do 2 vai saber. O centro de inteligência, aquele pininho que você bota no War, é o seu personagem no Journey. É, parece muito. Ele parece muito um peão de jogo de tabuleiro mesmo. Tipo, banco imobiliário, essas coisas. Banco imobiliário. O rosto dele é muito simples, ele só tem dois olhinhos brilhantes. Só que isso é legal, ele não tem braços, ele não faz muita coisa. Deficiente. Já é uma diferença do jogo. Você não levanta nada, você não pega, você não bate, você não luta, você não vai. Você se movimenta. Anda e voa. E voa pouco. Como é? Peraí. Como é que voa? Como é que voa? Falarei. O jogo, tá. Ele começa assim, tipo, na tua cara, sem explicação de nada. Praticamente lugar nenhum, no meio do deserto. Você levanta no meio de areia pra caralho, assim, atrás de uma duna gigante. E você te mostra ali que você... Ah, você pode andar com o direcional, com o analógico. Aí você vai andando, sobe a duna e mostra que, pô, a movimentação do personagem, você vai sentindo caralho, meio complicado subir a duna. Quando chega lá em cima, meio assim, você chega aquele sentimento assim... Cheguei aqui em cima. E você olha, aparece uma montanha gigantesca com uma luz fortona no topo da tela, assim, e diz escrito assim, Journey. Então, de cara, você saca, né? O jogo já te mostra, assim, você olha pra aquela montanha e aparece jornada. Pô, eu tenho que chegar... O jogo é a jornada do personagem até o topo daquela montanha. Então, a história é muito simples e pessoal. Tão pessoal que cada pessoa que joga tem experiência completamente diferente. E eu achei isso tão legal que eu liguei pro Rania na hora que eu falei, cara, vem aqui na minha casa zerar essa merda. Ele veio aqui, zerou. Teve uma experiência completamente diferente da minha. Depois a gente ficou conversando, ele falou, tipo, as teorias dele, que ele teve, o que aconteceu e tal. Então, o jogo, ele não te conta exatamente o que aconteceu antes de você aparecer ali, ou porquê de você estar fazendo sua jornada, mas ele te dá várias margens à interpretação. Seja pelos pedacinhos de glifos que você encontra, seja por um pouco de quadros que mostram cenas do que aconteceu, como se fossem hieroglifos, sabe, de pessoas antigas que pintaram e desenharam. Então, eu digo aqui pro nosso Ludobardo, que não escuta e não vai ouvir isso, é um jogo sobre narrativa emergente. Mais importante do que o que aconteceu antes ou depois de você interagir com aquele mundo todo é o impacto e as suas histórias que surgem a partir da sua própria jornada, a partir do que você encara nesse mundo de Journey e toda a sua aventura até chegar ao topo da montanha. Você tem que estar drogado pra jogar esse jogo? Não, mas eu acho que se você estiver usando drogas alucinógenas, esse jogo pode ficar bem mais interessante também. Mas... Não fala essas coisas, não precisa não. Então é muito legal essas histórias que surgem da sua própria jornada. E que jornada é essa? O jogo é visualmente muito bonito. Ele... Muito bonito. Não, sério. Ele não é... Ele é lindo. Ele é sensacional. Ele é muito simples, feito com a Fire Engine, que é um cel shade, um kit básico de desenvolvimento dado pela Sony. Você começa a desenvolver. Mas o visual é animal. Porra, em diversos momentos da minha jornada, eu me pegava, tipo, parado com o controle caindo da mão, só assim... que coisa. O jogo é tão bonito, cara, que só com algumas cenas, tipo, cena mesmo, sem nenhuma fala, assim, nada dramático, nem nada assim, você fica emocionado, você fica empolgado, você fica triste, cara. Você vê uma cena que não te passa nenhuma mensagem relativa, assim, você fica triste, você fica emocionado, fica mexido. É um jogo bem contemplativo, mas ele depende muito de você pra funcionar. Sim. Se você não tiver muito disposto a funcionar, o jogo é uma merda. Exatamente. Pode vir a ser uma merda, inclusive. Se você não tiver na vibe do jogo, você não vai curtir. E ele é um jogo diferente, você tem que estar preparado pra uma coisa diferente. Ele não é um jogo sobre com desafio, não é um jogo sobre conquista, não é um jogo sobre destruir e derrotar inimigos, não. Não é nem mesmo um jogo. Ele é um jogo, sim. Ele tentou ser uma trolladinha, mas existe até um conceito aí que tá ficando meio, né? Eu adoro inventar conceito pra qualquer merda, adoro cagar uma regra. Que é um conceito chamado de non-game, que é um negócio que é um jogo, só que não é. Porra, é. Então, por exemplo, semana passada a gente falou do Passage, que é aquele, né, que você só anda e vai ficando velho. Então isso aí, nego, já tá começando a encaixar nesse tipo de categoria, em que a interatividade é tão mínima, ou que os elementos que fazem que o jogo seja jogo são tão pequenos, ou tão escassos, ou tão rasos, que é um jogo. Mas até que ponto é um jogo? É, não é, né? Mas a interatividade de Journey é foda. É, você, o ponto forte. Você, o que torna Journey um jogo fantástico, além do visual, é a jogabilidade. É a forma como você é tão restrito dos seus movimentos, tão restrito das coisas que você pode fazer, e você tá diante de uma jornada tão difícil, uma jornada tão complicada pra uma pessoa, pra aquele personagem, que você fica abalado, você fica emocionado, você fica motivado, você fica, se sente derrotado. É incrível. Você fica pensando, caralho, pra onde eu vou? Cara, eu fico lembrando dessas coisas, eu fico sem palavra. E isso é genial, o jogo conseguir mexer com você, te deixar emocionado, sem dizer nada nunca, cara. Puta que pariu, palma pra essa merda aí, vai se fuder, sério, vai tomar no cu. É, a crítica que eu faço a esse jogo é que ele realmente é muito bom, mas ele não vale $15. Eita. Porém... isso é muito discutível, que eu já ouvi muita gente falando que pararia... Isso é discutível, caralho, você não pagou, então cala a boca. Eu falei que eu te dou o dinheiro, mas você falou, falou, não precisa. Eu dinheiro pra poder jogar na sua cara, entendeu? Mas, dinheiro imundo. É, pra ser. Mas esse jogo não, realmente não acho que vale $15. 10 ele valeria fácil. 15 eu acho. Eu pagaria até 30, falando sério. Você não jogou ele. Você jogou menos de 10 minutos dele, porra. Como é que tá? Não, agora eu joguei quase. Eu não joguei todo porque não tive tempo ainda. Mas joguei até entrar no cavernão. Aí. Se você tivesse jogado uma hora do jogo, você não ia ter conseguido parar de jogar. Assim, de jogar direito na vibe do jogo. É, infelizmente. Você deve ter jogado fazendo outra coisa ao mesmo tempo, pensando em outra coisa. Você tem que, quando você for jogar Journey, apaga a luz do quarto, aumenta o volume, desliga o telefone e zera de uma vez. É um jogo. Pega os lenços umedecidos, não, né? Não. Garanto que você vai chorar. Eu não chorei. Site. Eu me emocionei, mas não chorei. O negócio do jogo. O negócio. A grande parada do jogo. Ele é curto com esse objetivo. Ele foi um jogo feito pra você zerar ele de uma vez. Porque a experiência dele é completa de uma vez só. Naquelas 2 horas, o Rania veio aqui, sentou aqui na cadeira. Então, é por isso que os $15 valeu a pena. Porque foram 5 pra mim, 5 pra você e 5 pro Rania. Então já tá pago. Tá ótimo. O interessante do jogo também é que ele não tem nenhuma HUD, né? Você simplesmente acorda e aparece uma imagem de um controle dizendo que você pode se mexer com o analógico, virar a câmera com 6 axis, que aliás, esse é o único defeito do jogo pra mim. O jogo não deveria ser maior, eu acho que 2 horas é o tempo perfeito pra você ter a experiência de uma vez. Eu acho que a jogabilidade do jogo é sensacional, eu acho que os gráficos do jogo são impecáveis, tudo tá foda, menos a porra do 6 axis, que tu não pode desligar, moleque. É tipo assim, tu vira o controle do PlayStation, moleque, a câmera vira. Então, eu tô jogando, eu falei, porra, vou jogar um pouquinho deitado, aí tu vira o teu controle, aí a câmera começa a girar como se estivesse bêbado. Aí fala, que pariu, aí tem que jogar com o controle. Você ainda fala que se você estiver usando drogas, é melhor. Esse negócio do 6 axis, a rigor, foi feito pra ser assim, né? Quando a Sony pensou no conceito do controle, era exatamente pra ser utilizado dessa forma. Só que é uma merda. É um lixo. Motivo pelo qual meia dúzia de jogos até hoje usaram. O Locoroco, esse, o Journey, e sei lá, um ou outro aí. Provavelmente japoneses até. Pô, tem uns jogos que usam bastante, tipo, no Army of Two você usa, no Resident Evil 5 você usa. Mas Army of Two, também conhecido como jogo de merda. Não, vai se fazer, tu não jogou. Primeiro tu não jogou co-op, provavelmente. É um merda. É muito foda co-op, muito maneiro. Tá ótimo. É tão maneiro que eu e o Castro, a gente zerou de uma vez. Vocês zeram tudo de uma vez, cara. E o Arthur tá me esperando até agora pra jogar o do Xbox, que ele achou um muito foda. É, tá excelente. E o Arthur também te espera pra jogar todos os jogos, também não é referência. Não, ele... seus argumentos foram invalidados, pronto. É. Consiga. Lá, você é muito haterzinho desse jogo. E o Portal 2, vocês não terminaram até hoje, né? A culpa é dele. Foi dito ao vivo agora, hein? Agora vai acompanhar. Ele não vai ouvir também. Não tá tranquilo. Tem isso também. A jogabilidade é incrivelmente simplista. No começo você só pode andar, né? Você não tem botão de pulo, não tem porra nenhuma, não dá soco, não vai, porra nenhuma. O tutorial desse jogo é muito bem feito. Não tem nem tutorial, é tipo... Isso é o tutorial do jogo. É você aprender as coisas aos poucos. Exatamente. Você começa já com... O personagem tá como você. Tá tipo, what the fuck going on? E o caminhar do personagem é muito bem feito. Quando ele sobe a duna, logo de cara você vê como é cansativo pra ele subir. Quando... Tô jogando enquanto você fala. Quando você desce a duna, você vê como é fácil, você desliza a duna como se estivesse surfando, fazendo um sandboard, só que sem prancha, só com os pés. É muito irado. Tipo, muito maneiro mesmo, deslizar nas dunas de areia. Sandboard de patrão, só com o pé. Falta melange nesse jogo. Faz o seguinte, Lápis, não joga quando eu tô falando, não. Quando você for jogar, joga sozinho, daquele jeito que eu te falei. Você vai curtir mais. Com a velhinha. Não, tô falando sério. Além disso, você meio que canta, saindo uma aura em volta de você, e assim que você interage com alguns objetos de cenário, tipo, ativa a switch, faz coisa assim. Você aperta o bola, né, ele faz tipo... Aí sai uma energia de você. Uou, sons. E é o máximo que você pode fazer de falar, né? Vem um outro player pra você uou, uou, uou. Por último, você tem a voadinha, né? Você tem tipo um cachecol no jogo, no seu pescoço, Maria. Que é energizado. E quando você pula, ele gasta a energia do cachecol pra te manter no ar. Então você meio que vai voando mesmo. Conforme você encontra glifos brilhantes no meio da jornada, o seu cachecol aumenta e você pode se manter mais tempo no ar. O legal é que o cachecol não se carrega sozinho. Você terminou de gastar a energia que tem no seu cachecol, você não pula mais, você não voa mais. E então você tem que entrar em contato com alguns pedacinhos de pano ou com outros jogadores pra poder recarregar essa energia. Esse detalhe é importante também, você tem que jogar online. Chega, falaremos sobre isso. E o legal desse cachecol é que não é um recurso que você tem que usar toda hora, que você precisa usar pra passar, não. Ele é um recurso extremamente escasso, porém muito divertido. É muito legal você dar aquela voada, você se sente muito em controle do personagem, personagem voando, você consegue apreciar muito melhor. É muito irado ficar voando. Então você segura a sua carguinha pra voar, aí você fala, caralho, agora eu vou voar. Aí você voa, aproveita aquele momento de voar e quando acaba você, ok, e cai na areia. Uhum. E é muito irado isso. E no cenário em volta, meio que tem esses paninhos mágicos voadores que parecem vivos mesmo, assim. Alguns deles tomam umas formas meio abstratas que você consegue identificar, tipo uns animais marinhos que eles ficam voando, só que como se eles voassem no ar. Tipo, uma água-viva, uns golfinhos. Aí tem uns que são vários paninhos andando juntos, parece uma baleia gigante. Esse caralho. E já dá pra imaginar que essa porra é muito louca, né? Muito, muito viajada, mas muito irado. E é legal que dá uma ideia de coisas que são do mar, mesmo voando no meio do deserto. O quesito que eu acho mais importante desse jogo é o multiplayer. E é legal porque o jogo, na simplicidade que ele tem, você não escolhe assim, start game, choose load game, jogar online, escolher uma sala pra entrar online e começar um jogo. Não. Você joga o jogo, você não sabe nem se tá jogando offline ou online. Se tiver internet conectada ali no seu aparelho, você tá jogando online, mas assim, não vem ao caso. Então, conforme você tá jogando ali, você tá no meio do deserto, cruzando o deserto, em algum determinado ponto, você olha pro lado e fala, caralho, tem um maluco aqui, que você o maluco não spawn na nossa frente, né? Você simplesmente passa e ao acaso você encontra uma outra pessoa. O cara tá ali, velho. No máximo uma pessoa, né? Não é tipo um MMO que você vai ver 20 mil pessoas, você vai encontrar uma pessoa, você olha a pessoa e você interage com ela. Você fala, pô, você tá aqui, por aqui e tal. Aí vocês começam a andar e vocês não podem se comunicar. Mas é engraçado como determinadas situações, determinadas formas do jogo te apresentam desafios que vocês dois personagens, só com o olhar e só com cantinhos, vocês conseguem se comunicar perfeitamente. Sabe? Você passa em um momento difícil, o cara se fode, você, caralho, uou, uou. Então você enfrenta as dificuldades junto. Você, quando a parada começa a apertar, quando o lugar começa a ficar assustador, quando o clima começa a ficar de te derrotar, de te desestimular, a pessoa tá ali do seu lado, a pessoa te motiva sem palavras, você tipo se apoia nela, vira tipo amizade mesmo, sabe? Você nunca falou com a pessoa e você se torna extremamente brother. É legal quando você tá junto da outra pessoa, se você tá bem perto, os dois cachecóis começam a carregar. Então já tem esse aspecto interessante, né? Tipo, caralho, tô na merda, e você fica junto do seu brother, aí seu cachecol carrega, você consegue dar uma voadinha. E em um determinado ponto do jogo aparecem inimigos, mas não são assim inimigos que você tem que derrotar, não. Você não consegue derrotar, você não derrota nada. Eles são só tipo uns bichos voadores, pedras gigantes, que voam por aí com uma luz, que é, em determinada parte tá escuro, né? E se aquela luz avista você, ele dá um rasante pra cima de você, pega um pedaço do seu cachecol e devora ele e quase te mata, assim, plaft! Aí eu lembro que eu tava jogando, aí eu tava andando, aí veio um bicho gigante voando com uma luz, aí eu falei, caralho, que porra é essa? Me escondi. Aí o maluco que tava jogando comigo mandou um, caralho, que porra é essa? Bicho fodido! O maluco foi obliterado, eu fiquei muito bolado. E ele tava com um cachecol grandão já, com um cachecol pequenininho, aí eu fiquei, porra, merda. Inclusive, vai chegando mais na frente, você já não tá mais no deserto, você chega num outro lugar fechado, depois você sai pra subir a montanha no maior frio, vocês enfrentam um frio fodido numa nevasca bolada, e é muito difícil de subir, mas não difícil de dificuldade assim, do tipo, o jogo é desafiador, não. O jogo te passa a sensação de dificuldade sem você estar fazendo alguma coisa muito difícil, sabe? É difícil e pronto. É, não é assim, caralho, que jogo difícil de passar, não. É um jogo que você vai jogando e você encarna tão no personagem que você fala, caralho, subir isso aqui tá muito difícil, eu tô com muito frio, tô muito cansado, sei lá, tô com fome. Cara, eu tô com fome, quero leite. Eu fico curioso agora, cara. Pelo que você pôr, só tem na PSN. Cara, e não, por último, mas não menos importante, é a trilha sonora do jogo, que é sensacional. A trilha sonora, ela é tão bem pensada, tão detalhada, que ela acompanha a sua jornada. No começo da trilha sonora, no começo do jogo, você vê que a trilha sonora é muito simples. Tem pouquíssimos instrumentos. Começa sem música nenhuma, na verdade. E conforme o jogo vai passando, a música vai ganhando mais vida, vai ganhando mais instrumentos, vai ganhando mais corpo. Mais vida, né? É, mais vida mesmo. E vai mostrando como, fazendo até uma semelhança com a jornada da própria vida. E você, não, isso é uma das milhões de interpretações, porque o jogo é bem abstrato, e qualquer pessoa pode ter do jogo mesmo, que a parada vai crescendo de tal forma que quando chega ao finalzinho, a última música do jogo é cantada, entendeu? Então é tipo, depois de ter todos os instrumentos, depois de crescer de todas as formas, a última parte entra o vocal. E porra, é lindo demais, moleque. Você se emociona, você quer jogar de novo, você tem vontade de chorar, você toma susto, você fica feliz, você acha que é foda, você quer alcançar o cume daquela porra, daquela montanha, sem nem saber porquê. Cara, eu nunca tinha jogado um jogo na vida tão visualmente foda, sem ter gráficos assim. O gráfico dele não é nada assim, que gráfico foda. Não, ele é só bonito pra cacete. E nunca nada tinha mexido tanto comigo com tão pouco, sabe? Então, esse jogo é tão genial e eu fiquei tão feliz de poder fazer esse review perto dessa época, que nem quando foi o do Zelda, que nem quando foi o do Heavy Rain, eu fui feliz de poder falar sobre ele. Que isso é muito homossexual, cara. É, uhum. Me achei. Você tá aí libertando todas as suas emoções, soltando várias frangas. Aí vem o cara e me fala uma porra dessa, né? Eu só pra tomar no cu mesmo. E já tá. A gente tá aqui pra isso, cara. Cara, joga Journey, $15 na PSN. Não se desmotive porque o jogo tem 2 horas. São 2 horas muito bem jogadas. E, te ver, não veja nenhum vídeo antes, sério. Jogue apenas. Daria 9,5 seco só por causa do 6X. Se não tivesse a porra, se eu pudesse apertar o Select e desabilitar o 6X, ia ser 10. É, nem tudo pode ser perfeito, né, cara? As duas rap style. Então diga lá, Mestre Splinter, ficou empolgado com os jogos que você ouviu hoje? Deu vontade de jogar? Então, desses joguinhos aí, o único que tá acessível pra mim é o joguinho do Ilapso. O joguinho que eu vou dar uma chance, mas a galera do PS3 aí, do Xbox 360, continua way ahead na minha realidade. Então, vou te fazer o seguinte, tu tem a oportunidade. Eu posso te emprestar uma PlayStation 3 que eu preciso me livrar dele por um tempo. Então deixa aqui, aproveita e pega a sua boa Hancock que chegou hoje. Nice! Boa! Bonequite peitudo. Tá fechado na caixa, porque eu não vou... NTDC. Não, que bom que a gente conseguiu fazer esse episódio de reviews antes do lançamento de Diablo 3, senão todo mundo menos Ilapso aqui está jogando Diablo 3, só ia falar de Diablo 3. Eu não ia falar, não. Não, porque eu fiz uma promessa que eu só ia jogar Diablo 3 depois que eu me formar. Aham. E tanto é que todo mundo já fez pré-compra, todo mundo já comprou essa porra, a Ninja Inimiga podia pagar um ano de WoW e eu ia ganhar um jogo de graça, eu falei, não. Não, obrigado. Só olha pra... Isso aqui é muita força. Cara, olha que empresinha imunda, né, cara? Assim, você tem 2 jogos, você faz, e que vão concorrer entre si pela atenção do seu jogador. Então o que que você faz? Se eu deixar o cara comprar o Diablo, ele vai jogar Diablo e vai jogar pouco WoW. Porém, eu posso fazer com que ele pague um ano de WoW e aí eu dou o Diablo de graça pra ele. Um ano de WoW é dinheiro pra caralho. É de $180. Aí você ganha o Diablo de graça, viu? Aí foda-se se você não jogar o WoW e ficar jogando só Diablo. Você já me deu $180. Lucro. Parabéns a Blizzard. Bem, é isso aí. Envie seus e-mails, críticas, sugestões, ideias e porradarias para eu gosto de jogos@baixofrentesoco.com e no Twitter, Mestre Splinter, como elas fazem? Arroba o quê? Arroba baixo o quê? Frente o quê? Elas quê? Elas piram no Twitter, cara. Como elas fazem? Elas piram no Twitter. É isso aí. @baixofrentesoco. E no Facebook, Ilapso. Com mais animação que nos últimos 4 podcasts foram muito desanimados no seu finalzinho, então por favor. Facebook.com. Por favor, um pouquinho mais. Eu tô te pedindo, por favor. Facebook.com/baixofrentesoco. É isso aí. Muito obrigado. E Taigo, vocês, por favor, por último. Vocês desistem muito rápido, cara. Por favor. A verdadeira forma animada é assim. Facebook.com/baixofrentesoco. Lá você vai ficar por dentro de todas as fitas de alta periculosidade, exceto a do cabeção se masturbando, porque isso aí não é pra gente. Grande amigo. Uma equipe. E o nosso site, Daigo? O site é baixofrentesoco.com. É isso aí. Lembrando agora que vocês podem acompanhar a gente também no phoenixdown.com.br. Lá vocês podem ouvir o nosso podcast. E é isso aí. Abraço! Espera, não é kit.net? É, semana que vem a gente não deve gravar pra jogar Diablo, mas assim, a gente vai tentar. Agora fala, Pepe. Eu quero mandar um flash cargo, você pode continuar aí, Lápis. Não, não, não, fala você, Pepe. Fala assim. Porra, é óbvio que é pra 3DS. Mas fala que é só pra 3DS, só pra falar. Tá. E pra você que não entendeu a mensagem quando eu falei que era o jogo mais vendido do 3DS, que ele é um jogo 3D, então ele é um jogo pro 3DS, tá? Se você não tiver 3DS, você não pode jogar mais 3D Land.